na bobeira, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Evidente que o Palmeiras vai perder. Novamente vai jogar a Série B. E os porquinhos não me levem a mal, não tem mundial. Azedão, vocês não têm estádio, seu bobão. Chama um passo de alçapão. E toda vez que a gente vai pra lá, é pra ganhar. E pra eterniza, foi com o time reserva. Metemos seis então, chupa bambis. Ai, seus gambá, só com o juiz é ganhar. Só do moral quando foi primordial. Chega 5:30 na bobeia, ouvi as manchetes. O programa começou na 97. Estádio. Menina! Ah! É, meus amigos, está começando a edição do Estádio 97 na Energia 97. É, em nome de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. De BV Financeira, é, meus amigos, tá precisando de ajuda pra pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome de Esser, construindo com valor. Em nome de Pizza Hut, só Pizza Hut é Pizza Hut. E Extra, você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra, é gol! Vem para o ataque, Vitor Bueno, lançou para Ricardo Oliveira. Mano a mano, mano a mano, zagueiro ficou, Ricardo, pro gol! O filho da dona Odélia, Ricardo Oliveira, gol do Peixe! Num contra-ataque fulminante, o Santos partiu ali pela meia esquerda, Ricardo Oliveira, mano a mano, explode a vila! Festa na vila! Tá aí a narração, hein? Que narração, parabéns RG, parabéns ao Santos, campeão paulista, boa, mais uma RG. Vez, hein, RG? Que boa, coisa, hein? Boa, Dodô, 22º título, boa. Obrigado, obrigado. Legal. Empatou com nós agora, hein? É nóis, Dodô. É nóis. Esse narrador é bom, hein? Agora... Bom esse narrador, hein? Vila Belmiro, título, gol, Ricardo Oliveira na narração de Oscar. Oscar Ulisses é sensacional, hein? É o garotinho. Daqui a pouquinho nós vamos colocar de novo o gol do Oscar Ulisses, hein? Muito né, seu legal. Mentor? Tudo bem, obrigado, Zé? Obrigado, Domênico, obrigado. É. Ô, Azedão aqui também. Azedão. Pano do peixe. Parabéns, hein, Azedão. Aí, já tá o hino. Parabéns por quê? Tá rolando o hino. Ai, Sérgio Louco, é nóis. Parabéns. Aqui, parabéns por quê? Eu fui indicado. É, nóis. É, ô, Domênio, eu fui indicado pra CS. André, nosso grande motorista. Como assim foi indicado pra CS? Não, você tá me dando parabéns por quê? Não te dei parabéns? Não, RG deu. Eu dei parabéns pro RG. Ah, não, não. Parabéns porque você comenta muito bem. Ah, obrigado. Valeu, valeu. Parabéns porque você comenta. Fala aí, ó. O diretor ali, ó. Grande Sérgio. Ele parece o filho da RG, né? Santista, né? Imagina. Ah? Parece o RG mais novo. Imagina se ele não é Santista, hein? Não. Que coisa, hein? Mas isso aí, parabéns. Minha Nossa Senhora, hein? Mas a verdade é uma só, né? Vamos falar a verdade. O Santos jogou como um time pequeno, né? O Santos merecia... Comportamento. O Santos mereceria ter perdido o jogo. Se você for ver as grandes oportunidades, vamos falar o que é verdade aqui, né? O seguinte... Agora o ouvinte que tá acessando 97fm.com.br/estúdio ao vivo, tá acessando, tá vendo o jogo. Pelo menos os melhores momentos do jogo aí, né? A visão que eu vi foi o seguinte. Quem tentou sair pra cima do Aldax, São Paulo, Corinthians... Tomaram o gol. Tomou... O Santos ontem falou, meu, vamos fazer o seguinte, vamos aguardar aqui e encaixou. Precisava de um contra-ataque fulminante. Numa bola, golaço, matou o jogo. Bom, Ricardo Oliveira, é verdade? Matou o jogo ali. Isso aí é o que o futebol... É o que o futebol apresenta. No primeiro jogo, o Santos poderia ter liquidado a fatura, ter saído de campo com 3-4 gols de vantagem. Não aconteceu. Ontem, a proposta do Santos, pelo menos na minha maneira de entender, ela foi muito clara. O Santos entrou em campo ontem com uma estratégia de esperar o Audax, porque sabia que pro Audax era a única alternativa que tinha, era partir para cima. Era a única solução. Ganhar o jogo, liquidar a fatura, tentar fazer gol logo no início do jogo, para tentar tumultuar, de repente, a cabeça do Santos. Então o Santos armou um esquema calçado em Ricardo Oliveira, Gabigol e Lucas Lima. Essa era a ideia do Santos. É, uma bola do Lucas Lima enfiada pro Ricardo Oliveira ou pro Gabigol, numa defesa que estivesse totalmente desarmada, num time que estivesse totalmente desarmado, porque era certo que eles iriam sair para cima do Santos. Só que isso deu errado por quê? Porque logo no início do jogo o Lucas Lima sentiu e teve que ser substituído. Sentiu o jogo. Sentiu o joelho. Ah, falou, pensei, né, que você estava chamando o Lucas Lima de pipoqueiro. Eu falei. Então você chupa também. É isso. Então, essa estratégia deu errado. Né? Jornalista. Já tumultuou, né, aí, já furou aí a situação. E uma outra condição que eu penso que foi prejudicial ao Santos, uma é que ninguém sabia, né? Que o Ricardo Oliveira ficou fazendo tratamento durante uma semana e não treinou. Foi direto para o jogo. E a outra, o meu querido Gabigol. O Gabigol, ultimamente, nos últimos jogos do Santos, ele tem caído muito. O Gabigol tem vivido as partidas de uma jogada que ele faz. Ele faz uma jogada, ele mete um chapéu, ele dá uma letra, a torcida vibra, e aí ele apaga, ele fica o resto da partida vivendo do lance, né? Sensacional que ele fez. A ponto de ontem, depois que o Lucas Lima saiu, porra, o banco do Santos dando esporro nele. Porque, porra, o cara fica lá esperando uma bola, né? E não era isso. Ele, pô, você tem que voltar. Você tem que ajudar. Você tem que participar do jogo. Né? Primeiro porque o Ricardo Oliveira talvez não pudesse, né? E ficou provado que realmente não poderia ficar fazendo esse papel de ir e voltar. Dava, né? Primeiro pela idade do cara. Ela já tá velho, velho. Segundo que o cara tava... O segundo, o cara tá preservado aí pra fazer exatamente a jogada que tinha que ser feita, né? E que fez. E o Santos abriu mão de um volante pegador, tipo o Alisson, pra colocar em campo jogadores com técnica pra sair jogando, pra meter bola. Então, é muito complicado não ter um time todo participativo. Então, essa é a minha reclamação com relação ao Gabigol. Joga bola? Joga. Joga. Tem muita bola para jogar. Tem tudo para jogar. Mas, Gabigol, você tá muito Cristiano Ronaldo, velho. Pô, né? No sentido de, sabe, de ficar olhando para a câmera, de passar creme no cabelo. Jogar mais bola, reclamar, velho. Reclamar quando dá uma falta. Jogar, muita, sabe, muita falta, muito nhenhenhen. Mas parabéns ao Santos. Lamento também a diretoria do Santos ter continuar com essa mentalidade, né, de não trazer esse jogo. Desculpe, todos os torcedores, moradores de Santos, mas é um jogo que teria que ter sido feito aqui em São Paulo, né, teria dado muito mais condição para muitos mais, para mais torcedores poderem assistir, participar, estarem lá no estádio. Então esse jogo tinha que ser feito aqui em São Paulo. Né, iria ganhar o prêmio pelo título, iria ganhar uma baita grana pela arrecadação. Então tem que sair dessa mentalidade tacanha, sabe? Dessa coisa de, pô, ficar jogando para 15, 16 mil só numa final, porque no resto do campeonato o Santos joga para 6 mil, 7 mil. Então essas são as minhas reclamações. Quanto ao título, eu disse desde o início, acreditava que o Santos iria para a final do campeonato, e indo para a final do campeonato contra um time menor, tem obrigação, cara. Tem que ganhar. Não tá dividindo força com um time grande, não tá pegando Corinthians, Palmeiras, São Paulo, tá pegando o Audax, com todo o respeito ao Audax, com todo o atrevimento do Audax. Mas do outro lado tem uma história, né? Do outro lado tem um currículo, tem um peso a camisa. Então é isso aí, gente. E é só uma coisa. Bora pra Copa do Brasil quarta-feira. Né? Gente. A gente aqui já nem comemora mais o Santista de... Como assim a gente não comemora? Não, o Santista perdeu a graça, né, o campeão? É igual o PSG quando ganhou o campeonato francês. Não, eu vou dizer, não perdeu. Perdeu a graça, é muito fácil. Não perdeu, Azedão, não perdeu pelo seguinte... Empataram com o Palmeiras agora, Corinthians, 22, o Corinthians tem 27. O Corinthians tem... Já vai passar logo logo. O Corinthians... Mais 5 anos no mínimo, aí o trouxa. O Corinthians tem 27. Corinthians tem 27 títulos paulistas. E duvido que o Corinthians não se orgulhe disso. Duvido. Né? O Corinthians deve. 25 que tem? 27. 27. 27. 27. 27. 27. Então, é claro que isso tá... O Paulista, ele perdeu muito, né, RG, com o passar dos anos, assim como todos os estaduais. Tudo bem, mano, eu posso até admitir que perdeu, posso até admitir que hoje fazem de uma maneira errada, organizam de uma maneira errada, mas ele tá aí, ele existe, né, e todos continuam participando. Não, claro, ainda é um título. Corinthians participa. Já não tem o peso que teve, mas Palmeiras, é um Palmeiras participa. São Paulo participa, não, de né? De fato, é o campeonato mais difícil, é o campeonato paulista desses estaduais. E né? Dentro do país, é o mais, queira ou não é queira, mais difícil. Com toda a desorganização, ainda é o mais difícil. Mas o RG, né? Você tem razão, mas o campeonato paulista, Domênico, de um tempo pra cá, ele é legal pra quem ganha. Antigamente sim, era diferente. Certeza, antigamente todo mundo respeitava o Campeonato Paulista, claro, porque ele tinha um outro peso, claro, né, claro, claro. Hoje, a torcida que comemora mesmo fala, nossa, claro. Veio o Paulista, a torcida que vence. Quem perde fala, ah, é só o Paulistinha. Claro, entendeu? Claro. O Campeonato Paulista, assim como todos os estaduais do Brasil, ele acabou perdendo força com o passar do tempo. Aí você vai falar da discrepância que existe financeira entre os times grandes e os times pequenos. Hoje aí o foco de qualquer time aí é o Campeonato Brasileiro, a Libertadores, a Copa do Brasil. O Campeonato Paulista, assim como qualquer outro estadual, ele acabou ficando em segundo plano, mas ainda é um título importante, sim. E como você bem mencionou, é a região número 2. Ainda é o campeonato estadual mais forte do Brasil. Dentro do país e do que tem, é muito mais difícil, por exemplo, que aquela Copa do Brasil, que é ridícula. Como assim? O Campeonato Paulista tá é mais difícil. Para de falar Copa do Brasil. Não, Copa do Brasil é difícil. A Copa do Brasil é muito mais difícil. Outra coisa, o Paulista deveria dar vaga para Libertadores. Ô, Domênico. É mais difícil. O RG falou aí do Santos. Tá groselhando muito aí. Eu acho que o Aldax também merece os elogios. Eu ia falar isso, mano. Porque o Aldax, RG, dentro do orçamento limitado que eles têm, porque quem coloca o dinheiro lá é aquele cara que brigou com o Tietê, é o empresário e tudo mais. É, velho, eles tiraram o São Paulo e o Corinthians. E jogaram de igual para igual com o Santos, aliás. Sim. Tá inclusive ontem eles tiveram a possibilidade aí de talvez até ganhar do Santos, porque eles chutaram duas bolas na trave. Ali jogaram melhor. O primeiro tempo aí o Aldax conseguiu engolir o Santos, no segundo tempo o Santos conseguiu neutralizar o Aldax, teve um gol impedido também e pessimamente anulado, né, RG? 2-0 o placar. O gol do Joel ali foi legítimo, aí teve aquele moleque do Santos que perdeu um gol impossível no final do jogo, que poderia também ter... Que é o mesmo que fez o gol importante... Sim, tal do Ronaldo, O Ronaldo. Mas com relação aí à postura do Aldax, Domênico, é legal, cara, porque por mais que as pessoas aí às vezes discordem que o estadual é um campeonato que deve acabar, todo mundo, o estadual é uma porcaria, não tem que ter mais, eu discordo. O campeonato estadual serve para que você revele jogadores para times grandes também. Vira e mexe entre um Ituano da vida que faz um sucesso, um Santo André, um São Caetano, um Aldax. Eu acho que a gente tem que valorizar isso daí. Porque quando é em outro país, Domênico Gato, por exemplo, o Leicester, todo mundo bate palminha. O Leicester apareceu e bateu no Manchester, no Liverpool, no Arsenal, mas ali no Manchester City e tudo mais. Mas é que tá, a Inglaterra é um ovo. A Inglaterra tem o tamanho do estado. Mas é o campeonato nacional deles. Mas quando aparece, pera lá, Domênico, independe. A Inglaterra é um ovo. Lógico que independe. Não, mas a quantidade de time... A Inglaterra, mas é que tá, ô Bento. A Inglaterra, ela é um ovo. E dentro do que tem ali, você não pode fazer um campeonato estadual na Inglaterra. Tem que ser só campeonato estadual. Olha o tamanho da Inglaterra comparado com o Brasil. Tudo bem, mas ainda mesmo assim é um campeonato... O Brasil tem extensão do continente, tá louco? Mas é que tá, quando aparece um Leicester, a imprensa aqui... Leicester apareceu e bateu nos grandes. Agora, quando aparece um Aldax, todo mundo, mas é um acaso. Eu acho que tem que tratar com a mesma forma, de maneira imparcial. É legal também, RG, tudo bem, eu acho que o time pequeno nasceu pra ser sparring de time grande, isso eu acho. Mas quando os caras me calam no gramado, na prática, tá certo? Jogando a bola que o Aldax jogou, jogando diante de um Santos na Vila Belmiro, porra, cara, a gente tem que valorizar também. Tem que parar com esse papinho aí. E outra, né, mano? É um time que vem e que todo ano, provavelmente, se continua o técnico, todo ano vem com essa proposta e depois o final é isso. Vai fornecer jogador, vai revelar jogador, vai fornecer jogador. Mas é legal, é diferente, é um futebol diferente. Sim, né? É ousado, é legal, é bacana. Mas é isso aí. Zé pro Santos que levou o título. E outra coisa, o Gabigol, esqueci de falar outra coisa. Pô, esquece um pouco a irmã do Neymar, né, meu? Senão fica esse triângulo. É o Lucas Lima que pega, sabe? Não, triângulo amoroso. É nada. O que acontece? Pera aí, Regina. Eu não sei o que aconteceu. Explica a história. Rola nas redes sociais. Rola nas redes sociais que, inclusive, Lucas Lima e Gabigol estão se estranhando. Por quê? Que estão querendo pegar a irmã do Neymar? Tem dois garfos na marmita. Porque um pegou Aí, e depois, o outro quis pegar. Aí depois o outro. Já pegou também? Disse, é. Quinta-feira, caramba, foram convidados, tá rodando aqui a no banca restaurante lá, aqui, ó. O Lucas Lima com ela quinta-feira passada. Foi vista? É, dando uns pega aqui no restaurante aqui em São Paulo. Ok, ok. Foi vista, ok, ok. É verdade. Nossa, mas você é full trick, hein, RG? Como você é candinha, ficar preocupado quem tá pegando quem, você acha, Benja? Você é muito noveleiro, RG. Você acha? Você é muito noveleiro. Você acha mesmo? Eu acho. É, então ah, eu não sabia dessa fita do Gabigol, não, mano. É, eu também não sabia, não. Também não sabia dessa fita. Ah, mas furando o olho, RG, você é louco? É, mas não sabe quem é que tá, entendeu? Onde você viu isso? Ah, tá rolando. Eu vi que tá rolando. Cuidado com essas coisas que tá rolando. Tá rolando, não sabe. Tá rolando, você fala? O Lucas Lima tá, que saiu em tudo que é lugar. Não, então, mas dois, aí já... Agora já é do Gabigol. É, um é, é o Gabigol. O Gabigol também, na parada. Tá, nós, hein, que eu coisa, acho hein? Difícil um cara do próprio elenco, companheiro ali, joga os dois ali, um no meio campo. Difícil, ataca, mano. Né? Difícil não difícil, é. Difícil, mano. Talaricar o outro. Ô, assim, mano, difícil. Difícil não é, não. Isso aí, cadê a ética, mano? Esse é um dos pecados aí. Só pra completar o peixe. Não cobiçar a mulher do próximo. Pra completar? O peixe não pode cair, né, naquele lance do, né, da tranquilidade, relaxar pra focar no Paulista do ano que vem, né? O brasileiro tá chegando. Sempre tá sendo assim, né? É. Tem Copa do Brasil. Tem como Copa é? Do Brasil já. Mas quem na que é? O Santos e quem? Ah, lá do, acho que do Acre, sei lá. Ah, tá. Né? Por enquanto é aquela fase dele, né? Fase de dois gols, time, é, né? É. Tá bom. Vambora. Tá bom, seu Bento, vamos lá. Vamos, seu pede... vamos ao Parmeira. Vamos a nós. Palmeira! Fala de nós, então, seu Bento. Vamos lá do Parmeira. O Parmeira que tá recebendo, então, essa semana é o Tietê, né? Agora chega, né? Chega o Tietê, é resolvido com a patrocinadora. Tudo certo. Tudo certo, o dinheiro vai pingar na conta aí do Paulo Nobre. Já pingou. Já pingou. Já pingou. E, né, momento muito importante do Parmeira no segundo semestre, né? É, agora tem que focar aí em dois... Então, ah, tá. Para isso, né, Domingo? Mudança do estatuto, Paulo Nobre colocou aí nas reuniões, juntamente com os conselheiros, e ter um pouco maior o tempo de mandato de cada presidente, ser maior. Não, mas aí ele tem razão, é que o Benjamin tá rindo aqui. Razão? É, ele tem razão, porque o mandato atual... Mas peraí, o mandato atual do Palmeiras são 2 anos, Benjamin. Eu acho que 2 anos é pouco demais. Então, eu acho, 3 anos eu acho que é ideal. Tudo bem, mas se tá assim o estatuto agora, faça o seguinte, acabou o mandato... Mas ele vai acabar o mandato. Mas ele vai acabar. Não é pra ele, não. É pro próximo. É pro próximo presidente. Ele já vai fazer eleição agora no meio do ano, tem mas não certeza? É pro próximo presidente. Que eu sei, é pro próximo presidente. É isso. Porque ele não pode mudar agora e ele ficar mais um ano. Assim, se ele for reeleito ano que vem, no final do ano. Não, ele não pode ser reeleito. Já é reeleito. Então é, tá certo. Não é só pro próximo presidente. Pro próximo eu também acho. Se for pra agora. Mas é o que ele quer. E o próximo pode ser o da chapa dele, é outra coisa. Mas é pro próximo, gente. Ele não pode mudar o estatuto no meio do caminho. Não é assim, não funciona assim. Não, né? Alguns já mudaram. O Mustafa mudou e o do Alipe não pode, também. Né? Bom, mas não aí, pode. Meu Deus. Então, né? Mas já mudaram. É, mas não pode. Isso aí, mas também, a proposta eu concordo, do Paulo Nobre... 3 anos, é legal. É de 3 anos a partir do próximo mandato. 3 anos é legal. 2 acho que é até pouco demais. Né? Eu também acho, cara. Pouco demais, 2 anos. Sim, sei lá. Concordo. É, mas tem os dois lados da ficha, né? Qual que é os dois lados da ficha? A moeda, mano. Se for um presidente horrível, é 1 ano a mais pra encher o saco. Obrigado, 1 ano a mais é ruim. Só pra esclarecer aqui, ó. Se é o Paulo Nobre aí, pra nós tá indo sendo bem, ó, né? Aí é legal, se pegar um cara aí ruim, meu, você precisa pegar uns... Ó, só pra deixar claro, né? Uns tirone da vida, esses gordo da vida, aí é complicado. Ô, aí você não vê a hora do cara ir embora, né? Só pra deixar claro, é isso mesmo, né? Se for aprovado, as alterações... Seria pro próximo presidente. Pro próximo mandato. Tá bom. Mas esse com 3 anos, pode ter um reelegimento? Depois de 3, ele pode se reeleger. Mais lógico. Um, né? Lógico, mais um. 3, 6. Ele pode ser agora. É bom, em vez de 4, vai ser 6 anos. Bom, o Palmeiras pega sábado, então, à noite, né? O jogo balada é esse? Jogo balada. Jogo balada ou é antes? Não, é às 4. Ah, 4 da tarde? É, aliás, Palmeiras voltou. Atlético do Paraná. O Palmeiras abriu o campeonato, aliás, é isso? Aliás, voltou, viu, Domênico? Ah? Os jogos de sábado à 4 da tarde vão voltar. Que não tinha, não né? Não tinha, né? Então tá bom, o Palmeiras joga 4 da tarde com o Atlético do Paraná. É, estreia. Estreia do Verdão. Ainda não tem brasileiro. Aqui, né? Na nossa ainda não tem do time que vai colocar em campo. Não, ainda mas não eu acredito cedo. Que o Fabrício e o Fabiano ele já deve colocar uma cara no time, né? Deve ter. Viu? Se o Palmeiras vai brigar pelo título, a gente já vai saber esse sábado, viu, Jojo? Que é? Não entendi, vovó. Não, se vai brigar pelo título, já dá pra saber sábado. Tá mesmo, tá não, treinando quanto cedo. Tempo, não, se não, perde esse jogo aí, aquele jogo que depois fala, mas é muito cedo. O Palmeiras tem que ganhar. O Palmeiras tem que ganhar o jogo em casa. É isso que a vó tá dizendo, já perde pouco, já complica, né? Mas não é que perdeu, não ganha mais o campeonato. Não, por é exemplo, assim. A Galinha, calma, ano passado, ganhou o jogo em casa. Galinha, você é o seu biscate. Mas pera, velho. Mas pera só um minuto, mas ele não falou que time que é. Vocês estão se doendo. Pô, ganhou ano passado o brasileiro, você é. Mas ele falou, pera só um minuto. Mas eu tô elogiando. Ele falou a Galinha. Ganhou então, da Galinha do ano passado. Eu tô elogiando ela também. É uma galinha velha. Que não bota mais um. Não, mas ele não falou que era o time de vocês. Vocês estão mais. Mas gosta de dar uma chocada no negócio aí, né, velho? Ah, você tá maluco. Ô, seu Bebão, é isso aí. Bom, antes... só um tiquinho. Tá sobre qual o Dodô, é, não, só pra esclarecer isso que eu falei do esclarecimento. Da irmã do Neymar. Ah, tá, falou bobagem, né? Já chegou pressão aí no WhatsApp, hein? Chegou pressão. Deixa eu RG falar, deixa eu RG falar. Matéria no UOL. UOL. As fotos vazadas na internet de um beijo entre Lucas Lima e Rafaela Santos em um restaurante nesta semana são a única prova visual de uma novela que vem movimentando os bastidores do Santos desde 2015. E é a irmã de Neymar, a ponta de um triângulo amoroso que chegou a afetar a relação do meia com outra estrela do clube santista. Olha, Gabriel Barbosa, o Gabigol. Ponto. Boa. Segue o jogo. Quer dizer, os senhores. Mas você continua fofoqueiro. Mas quem assinou essa matéria é a Fabila. Quer dizer, os senhores. Quem assina a RGV aí? Nossa, RG que Juliana Alencar. Pô, mas vou te falar, hein, Domingo. Os caras também ficam expondo a vida do jogador. Deixa o cara picotar o que ele quiser. Mas... mas tem público, você vê, o RG gosta de. Além de ler, de replicar o negócio. Estádio 97 na Energia 97, em nome de HDI Seguros, é debate pronto, consulte o seu corretor ou acesse hdi.com.br. Em nome de Esser, construindo com valor, de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, de APP Antivírus, não fique dando mole com suas informações não, hein? Baixe agora o aplicativo de antivírus e proteja o seu celular, envie gol para 22030. Em nome de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil, mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. Em nome de BV Financeira, tá precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano, né? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você, ligue 3037888 ou acesse www.bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Em nome também de Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet e conheça o novo Cobalt, aproveite. Agora eu vou falar aqui de impermeabilizantes Recubriplast. É, meu amigo, você que anda com problemas aí, né? De infiltrações, de goteiras, tem problema de umidade espalhada pra tudo quanto é lado da tua casa. Ah, você tem que proteger a sua casa. É, chegou a hora de você proteger, hein? Proteja com impermeabilizantes Recubriplast. Recubriplast é 3 em 1. Primeira de mão sela, a segunda de mão pinta e a terceira de mão impermeabiliza. É o único impermeabilizante do mercado que oferta até 14 opções de cores e também é o único com garantia de 5 anos. Esse é o Recubriplast. É, você vai encontrar Recubriplast nas boas lojas do ramo ou você pode acessar o site para conhecer as lojas, todas elas detalhadas lá no sinteplast.com.br, sinteplast.com.br, tá bom? Deixa eu mandar um abraço pro Cláudio Ramos, lá da Somar. Ele é corintiano, viu? Adora aqui o Benjamin, adora o Mano, sempre obrigado, de ouvido atento. Valeu. Aqui no nosso Estádio 97. Boa, Cláudio Ramos, impermeabilizantes, Recubriplast, máxima proteção para toda a sua casa. Tá começando agora, pedágio sem parar, é, pedágio sem parar, rolando agora no posto Shell. Chaparral, posto Shell Chaparral, fica para quem não sabe na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, lá na pista local, lá da Marginal, Tietê, você passando a ponte da Aricanduva sentido o rodovia Ayrton Senna. Chaparral é pertinho lá do... era um seriado. Chaparral, era. Chaparral era seriado. Sim, década de 60. E esse Chaparral, é, nesse local, atrás era um cinema. Ah, no cinema? Um drive-in. Ah, né? Aquele, é. Um drive-in. É. Não, vai lá. Fechou, mano? Não, não. Cumbuca é. Fechou. Não, Cumbuca. Tem na Marginal. Cumbuquinha antes tem. Da tem ponte. Cumbuca. Não, lado... Cumbuca que ele fala na Marquês de São Vicente. Ah. É, mas não é pro Cumbuca que você ir, não. Você tem que ir no posto e Chaparral, tá bom? Passa por lá, você vai poder ganhar boné, você vai poder ganhar camisetas da Energia 97. É o Motinha que tá lá hoje? Motinha. Motinha hoje? Passe por lá, posto Shell Chaparral. Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 2222. Na pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, já sentido rodovia Ayrton Senna, tá bom? É o pedágio sem parar. Mas antes das duas últimas agremiações pro nosso Bento aí, né? Contar o que é que tá acontecendo nela, seu Bento. Vamos lá, mano. Vamos dar um recado aqui de cartão Zoom, mano. Opa, vamos lá, Domênico Gato. Atenção você, ouvinte do Estádio 97, hein? Que Quer ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único? Quer? Então se liga só como é fácil, hein? Baixe agora mesmo o aplicativo Zoom no seu celular, cadastre o seu bilhete único favorito e pronto, ganhe R$5 de crédito nele. É isso aí, rapaziada, não tem conversinha fiada não, não tem mentirinha e não tem aquele cadastro de 18 horas para você concluir não. É rapidão, você vai ganhar R$5 de crédito no seu bilhete único, tá legal? Que baita presentão da Zoom para vocês, hein? Zoom é a evolução da conta corrente. Com ele, você pode colocar crédito no seu bilhete único a qualquer hora, em qualquer lugar, tá legal? Na hora da novela, na hora do jogo, na hora que você estiver tomando café da manhã, você decide. Você nunca mais vai pegar a fila para reabastecer de crédito o seu bilhete único. Não perca essa. Ganhe R$5 e conheça o jeito mais rápido de colocar crédito no seu bilhete único. Baixe agora mesmo o Zoom, mano. Baixa aí, RG, no seu celular. Ó, você não sabe como é que se escreve? Eu vou soletrar pra você, ó. Se liga. Z-U-U-M. M de mano no final, tá legal? Z-U-U-M. Quer saber mais? Acesse o site zoom.com.br/bilheteunico. Tá bom? É, meus amigos, agora o Benjamin vai vir com um recado também de extra. Tem extra aí, Beijinha? Vamos falar de extra? Falar de extra, amigo. Ah, boa. Por que você merece abrir o placar com o Extra Gol? O Extra Gol tem ofertas campeãs para você reunir os amigos, a família e torcer. E segura o coração, hein? Acompanhou a rodada do fim de semana, aí esvaziou a geladeira com aquela Itaipava bem gelada? Pois é, então aproveite que o Extra tem o melhor preço, os melhores descontos, a melhor condição de pagamento e não deixe faltar Itaipava para os próximos jogos. É hora de fazer as compras e organizar a torcida. E para isso, não pode faltar Itaipava. O Extra Gol tem as melhores ofertas para você curtir o futebol com os amigos e a família. Então você sabe, rapaz, quando o assunto é futebol, amigos, família e Itaipava, o Extra é o dono da bola. Você entra com a Itaipava e eles com o pé quente. Você merece reunir os amigos, a família e torcer. Você merece o Extra Gol. Você merece mais. Você merece um Extra. Mas lembre-se, hein? Beber só com moderação, Dodozito. Estádio 97. Fala aí, mano. Você quer falar alguma coisa? Ô, Domé, queria aqui só fazer um pedido aqui para que os ouvintes aí que estão ouvindo nosso querido programa aqui nos rádios, tá certo? No trânsito, em casa, enfim. É, atendendo o pedido aqui do nosso amigo Aladim, que não é o... Da Lâmpada. O da Lâmpada, mano, que tem ali a Jasmine, não é isso? É o nosso ouvinte aqui da Zona Leste. Domênico Gato, um amigo dele aí, o Leandro, e a Kátia, eles tiveram um cachorro aí que desapareceu, cara. É um dog argentino aí chamado Thor. Ele é um cachorro aí de médio pra grande porte, tá certo? Branco com uma mancha marrom. Marrom, caramelo, ali na região do olho. Certo. No olho esquerdo ali. Ele fugiu aí na... hoje pela manhã, quando o portão ficou aberto e acabou saindo pra rua e ninguém mais o viu. Ali na região ali da Zona Leste, ali perto do metrô Patriarca, região número 2. Conhece ali, região? Sim, é, metrô RG, você Patriarca. Conhece o metrôzão Patriarca ali na Zona Leste de São Paulo. Aí, já passei, mano. É, especificamente na rua Matheus de Siqueira, tá certo? Perto do Gamelinha. Então, certo. Algum ouvinte que notar um cachorro com essa característica, entre em contato aí com a Kátia aqui, ó. Kátia.serafim.9@facebook.com, tá bom? Tem o nome do cão aí, mano? Thor. Aí se você vê, né, qualquer coisa suspeita, Thor. Ó, repetindo aí a página dela, é Kátia.serafim.9@facebook.com. É Kátia com C ou com K, mano? Com K. Com K, né? Isso. Tá. Por favor, alguém que quer avistar o cachorro, por gentileza, entre em contato. Tem um cachorro, Domênico Gato. É uma parte integrante da família. Com certeza. O cachorro, muitas vezes, ele é mais querido que um filho. Com certeza. Né, Benjamin? É, dá, com certeza. Deixa eu mandar um abraço aqui pro Pedro, Pedro Niza. É, dependendo do filho. Pedro Niza tava na festa que eu fiz lá pra Gabriela, do Bad Mitzvah dela lá. Bad Mitzvah, O que é, hein, Domé? Quando tocou? Fala um negócio pra mim. Um abraço pro Ronaldo, papai da Gabriela, a Débora, te mandou um beijo, todo mundo te conhece, todo mundo conhece você, Benjamin, impressionante você. Benjamin, o que foi, ô, seu Bento? Fala aí pra mim, que eles falavam pra mim quando eu ia tocar nas festas lá. Fala pra ele. O que ele falou? Eu não entendi. Ele falava pra mim quando ia tocar. Pra você não, pro seu irmão. Mas você não pode, o Domênico nunca falou mal de nós. Eu falei mal? Nossa senhora, falou que dói pra mim. Agora te falo igual você. Um bom abraço pro Pedro Niza aí. E quando tocou? Machia. É sensacional. Machia. Não, mas ó. É muito legal fazer a festa. O Benjamin hoje é um parâmetro na colônia. Cara. Parâmetro. Ó, hoje o Benjamin. Todo mundo conhece ele. Ele é mais conhecido que a Golda Meir. Com certeza. E quanto foi o jogo, mano? Foi gol do Ameir? Quando foi o gol? Ah, sensacional! Hoje fez a minha referência na colônia. Não, foi nós, legal, legal. Muito legal. Mas eu falei pro Domênico, vai tocar. Ó, era o primeiro bat mitzvah de menina. Quando faz bat mitzvah. Eu falei, vai que você vai ver que é o. Bar mitzvah é dos meninos. Vai que é muito louco. Não é muito louco, é muito legal. É muito legal. É diferente de tudo que você pode ver na vida. Juro por Deus, cara, é muito legal. Falei, é legal. Muito animado. Muito, legal. Ó, muito animado. Casamento judaico também, também assim. Também assim, nesse esquema. Eu fiz um lá, perto da tua casa, na sinagoga. Agora você tem um playlist. É. Tem agora temos um playlist. Playlist interessante. Já caché. Caché? Ô, seu Ben, e agora? Corinthians? Corinthians? For me, Corinthians! Aliás, queria parabenizar que é o show do AC/DC com o Axl Rose. Foi uma coisa foi legal. Você viu, Benjamin? Foi uma coisa épica. Foi uma coisa épica, foi incrível. E a crítica disse que o Axl é melhor do que o outro que saiu lá. Exatamente. Que tá com um problema auditivo. Uhum. Fantástico, aí parabéns à iniciativa. O outro chama Brian Johnson. Ah, vou te falar, eu vi um pedaço que elogiou, hein? Eu vou dizer, em termos de marketing, é indiscutível, não vou discutir. Pô, o mundo da música fala do Axl Rose no AC/DC e, pô, gerou um marketing incrível. Eu vi. Cara, continuo com a mesma opinião, cara. Eu acho horroroso. O Axl Rose parece uma gralha. Tá bom. Uma banda que teve Bon Scott, Brian Johnson não pode ter Axl Rose. Bon Scott é marca de bucha. É igual quando você fala de futebol. Quando o Queen teve o Adam Lambert. Ah. Que foi bizarro. Ah, marca de bucha. Não foi bizarro, não. O Adam Lambert no Queen, não foi bizarro. Na terceira música, eu parei de ver. Pega o microfone, que o 9 eu vou usar aqui pra usar o áudio aqui. Pega isso aqui, tiver. Fala nesse microfone aí. Agora o outro aí, mano. Tá, marca de bucha. Esse marca aqui? De porque eu vou usar o outro microfone. Pera só um minuto. Bom aqui. Deixa eu ver aqui isso aqui. Vai. Põe aí. Carregou? Não, tá indo, hein? Tem nada? A crítica elogiou. Chupa beija. A crítica elogiou. Você nem sabe. Internet A? Deixa eu ver se tem som. Tem som? Tá tudo certo? Pensei de si é bíblico, mano. Antes de Cristo, depois de cadê Cristo. Cadê o som? Tá tudo certo. Fazendo? Abre aí. Não tem som aqui. Eu ia mostrar o som aí do... Do Adam Lambert? Não, é esse DC. Não, aqui. Melhor não. Só pra ver. Mac não, Black. Melhor não. Não é possível não ter. Não, não, deixa isso pra outro dia. Não. Vai ser uma gralha. Quantos caras estão procurando? O Corinthians é o seguinte. Tá chegando, né, o Camacho e o Pedro Paulo nessa semana. Os esforços aí do Corinthians pro brasileiro. São dois bons jogadores do Audax. Sim. E o assunto hoje que apareceu foi o Pato em seu Twitter, né? Uhum. Tá chegando aí julho. Né, aquela coisa, o prazo que foi dado, né, o contrato de 6 meses com o Chelsea. Sim. E agora eu pergunto pra você, seu filho. Ó, o Pico é Satanás, ó. Aí, ó. Hey. Lotado. Tá lotado. Nossa, aqui, lotado. Ó. Esse cara louco. Lotado. Essa voz é o Axl Rose? É. Em Portugal. Olha isso. Ah, pensei que eu tava cantando em português. Oh, até você fez careta. Não, porque... É constrangedor, mas não, Axl Rose. Tá diferente do Axl Rose. É que ele não gosta da voz. A voz tá diferente. Não, tá ruim como sempre foi. Só que não. Só que agora ele é ruim e desafinado. Olha. Mas peraí, que afinação que tem um cantor de rock? Ah, então peraí. O cara então, só grita, velho. Então põe a versão original do Back in Black... Ah. O Brian Johnson, que você vai ver. Deixa eu ver. Não, enfim. Foi o Lotta Rose também, que você vai ver. Isso é louco. É isso aí, mano. E o Pato, volta ou fica lá? Então, Bento, até inclusive ele postou aqui o conteúdo da matéria aí. Ele disse que tem contrato com o Chelsea até o meio do ano. E para que os torcedores não fiquem acreditando em notícias de sites que eles acabem lendo por aí. Quando tiver alguma novidade, ele próprio será o primeiro a comunicar. Com relação aí à volta dele ao Corinthians, eu acho improvável. Eu acho que o Alexandre Pato ele vai ser negociado ou doado para algum time estrangeiro, porque eu duvido particularmente que algum time brasileiro, até cogitar a possibilidade do Palmeiras ser um interessado, o Atlético Mineiro, que já demonstrou interesse na última vez que o Corinthians colocou o Pato aí para ser negociado, eu duvido que algum time brasileiro aí pague a quantia de R$800 mil pro Pato. Desculpa, tem diferença nenhuma. Tá porcaria. Pera, Benjamin. Isso aí tá em estúdio, Benjamin. Louco. Isso aí tá em estúdio. Ele tá em estúdio. Isso é o Brad Johnson. Tudo bem, mas ele, o Axl tá imitando ele. Ó. Domênico Gás. A timbragem da voz é a mesma coisa. Eu acho que é. Peraí, para de gritar em cima, peraí. Ele que tá gritando em cima. Ele é o Brad Johnson. Tá de brincadeira. Pega esse refrão aí, ó. Domênico Gás. Agora, ouve. Ó. Agora, baixa o som. Agora, calma. Agora eu vou pôr. Aqui, ó, mano. É igual. Só que aqui tá ao vivo, outro é estúdio. Mas é que tá. A timbragem é mesmo. É o que eu tô falando. É coisa. O desafino do. Tá do bom Domenico demais. Gato, é porque o cara tá ao vivo e o outro tava em estúdio, com a mesa corrigida. Sobe, aí, eu me recuso a discutir esse de 5 anos. Gente, não sou eu. Parece uma música do. Mas desse é que tá. É uma coisa, velho. Mas, por exemplo, um cantor de heavy metal ou um cantor aí de banda rock. Sim, mano. Nada mais é do que um cara aí que parece que não tem testículo, porque ele fala fino, revoltado, gritando. Legal o cara que faz segunda voz das duplas sertanejas. Aí é top. Esse é bom. Aí é top. Ah, posso ver, falar? Ó, fala, tira o som. É Zezé top. De Camargo cantaria no lugar do ACDC. Por causa da afinação, da gritaria. Mas Zezé de Camargo poderia assumir o lugar do David Guetta, porque ele põe o pendrive lá. Não, tem nada a ver uma coisa. É só fazer as coreografias. Não tem nada a ver. Tá defendendo a causa lá. Não. David Guetta não canta, mané. Não, não precisa cantar, então, por isso que eu falei. O Zezé de Camargo canta. Não, mas se eu quiser ir no lugar do David Guetta, a gente falei, faz um pendrive. Você tem, você parece com ele, inclusive. Ele é judeu também. Vai. Quer ver? Tira aí. Eu vou fazer a voz de segundo, tira tudo. Eu vou fazer a voz de segundo cantor de sertanejo. Pode subir? Vai. Faz. Gostou? Ah, esse tá querendo. Pera que agora é o refrão. Não pera. É todo cara que assim, quer só fazer o refrão, Dodô? Ah. Posso fazer o refrão? Pode. Curtiu? Não, tem uns que são assim, mas. É o trouxa, tá querendo menosprezar o trabalho dos caras. Você menospreza do metal. Não, mas peraí, eu tô te passando um dado. Você e o caipira tecnológico. Não, mas você pega o. Caipira tecnológico. O Rod Landotti. Você pega um vocalista de banda de rock, velho. Parece um cara que tirou os dois testículos pra ficar com a voz fina, tá certo? Revoltado, exaltando Satanás, velho. Satanás, esse se não fala nada disso aí. O Jorge Matheus, o menino 2 lá, o Matheus canta bem, velho. Não, Henrique e Juliana é da hora, o João Bosco e Vinícius é da hora. Ó, o Michel e Teló, Jorge Matheus é da hora. Certinho, não canta, mano. Não, vai pro inferno, Michel Teló chato. Mas subindo, o Michel e Teló, o Teló segue color. Olha aí. Tricolor que tá com problemas pro jogo de quarta-feira. É o Michel Bastos, né? Que é triângulo amoroso também? Tá com tem dois jogadores pegando o quê? Ainda ninguém. Mas o Michel Bastos tá machucado, né? Com edema ainda. O Carlinhos também, pra variar, o Carlinhos teve nova lesão, né? É, o Lugano pode ser que jogue. E agora o Tricolor começa a monitorar, né? Aquele jogador que fez sucesso aí contra Palmeiras e Corinthians, que é o Nico Lopes. Mas tá dando prioridade pro Marcelo Larrondo. Tá atrás de atacantes aí o São Paulo. Sim. Possivelmente sul-americanos. Olha, com relação à lesão do Michel Bastos aí, preocupa também, Bento. Eu acho que ele vai pro jogo na quarta-feira, mas é o titular absoluto que poderia ser substituído pelo Carlinhos, que também agora parece que o Carlinhos é impressionante, né? E já é desfalque certo nessa partida do São Paulo contra o Atlético Mineiro. O Balsa, ele vai ter uma tarefa difícil aí, porque o São Paulo aí precisa da vitória de qualquer jeito nesse jogo, né? E se puder vencer por 2 gols sem tomar um gol, RG número 2. É o ideal pro São Paulo, né? E o Atlético também precisa, né, mano? Então, mas, o RG, nesse jogo do Morumbi, que inclusive já tivemos aí mais de 50 mil ingressos vendidos, Bento, parece que a arquibancada já esgotou para esse jogo. Vai para 60 mil, né? O Morumbi vai estar lotado. O São Paulo aí precisa, talvez, ali fazer a partida que ele fez diante do Toluca aí para não decepcionar a sua torcida. Porque levar um gol só de diferença para Minas é suicídio, porque lá o Atlético é forte, né, RG? E o Galo vem com peso aí de ter perdido o Campeonato Mineiro. O estadual, né? Quer dizer, não vai ser jogo mole. Mas, RG, eu não sei até onde pesa tanto o fato do Atlético ter perdido o Campeonato Mineiro. Porque o Atlético ontem não jogou com o time titular também. O Atlético está priorizando essa partida contra o São Paulo pela Libertadores. Por isso que aumenta a responsabilidade, né? Porque se optou em entregar no último jogo do estadual para se dedicar a Libertadores, quer dizer, não pode vir... Os que vão voltar agora, os titulares, virem relaxados pro Morumbi, né, velho? A torcida do São Paulo fica com aquela pergunta, RG, que muitas torcidas também fazem aí no futebol brasileiro. Qual que é o verdadeiro time de São Paulo? É aquele que foi na Argentina e fez uma partida duríssima contra o River? É aquele que jogou contra o River aqui também e conseguiu uma boa vitória? É aquele São Paulo que goleou o Toluca? Ou é aquele São Paulo que tropeçou no Strongest? É aquele São Paulo aí que perdeu o Paul Dax, enfim? É, o time é o mesmo, né, mano? O que talvez a pergunta caiba aí é o estado de espírito desses jogadores, né? Qual o estado de espírito que esses caras vão entrar aí, né, cara? Porque o preocupante, RG, é que o retrospecto do São Paulo fora de casa é ruim. O São Paulo fora de casa não joga mal. Não ganhou nenhuma, né? Não é isso? Não. O São Paulo tá extremamente mal quando joga fora de casa. Mas fazer, no Morumbi... Tem que fazer resultado legal, né, meu? Morumbi tem sido aí um fator positivo pro São Paulo. O São Paulo jogando no Morumbi, ele tem conseguido bons resultados. Agora, fala, mano! É, fala, Provolone! Tudo bem? Beleza? Estava ouvindo atentamente. Né? E? Ouvindo o quê? A problemática do São Paulo. Sim. Machuca o jogador. Você viu? É. Carlinhos de novo aí, machucado. Esse Carlinhos é brincadeira. Aí o Centurion também foi expulso. Ah, esse foi um bobão, né? Esse foi. Pô. Isso me remete. É. Né? A década de. Eu não me lembro se era 40, se era 50, sim. 60 ou 70. Tá, mas independente do ano da década. Isso era por ali. O São Paulo, que naquela época até jogava com uma camisa. Metsu vermelha, Metsu branca e uma faixa preta no meio. Uma camisa de muito bom gosto, inclusive. Enfim, jogava um torneio chamado Ramon de Carranza. Sim. Toma pita de história. O Ramon... Santos também disputou esse torneio. Também, o Santos de Pelé, sim. Palmeiras de Ademir, sim, sim. O Ipiranga de Consenso. Sim, mas volta, volta. Quem jogava no Ipiranga? Consenso. Era bom? É, ele veio da Bahia. Consenso veio da Bahia? Exatamente. Mas volte ao tempo. Então, aí, toma pita de história. O Ramon de Carranza, sim. Foi um escravo na Espanha. Sim. E ele veio fugindo pro Brasil. E ele conseguiu fugir. Ramon de Carranza veio pro Brasil? Eu fugido. Ah, é? Da Espanha, num navio negreiro. E naquela época existia uma... Ramon Carranza veio fugido. Ramon de Carranza. É, mas ele tem razão, é verdade. É verdade, ele não tá mentindo. Naquela época, existia... O mano é muito mais novo, né? Sim. Existia a carta de alforria. Que era pra pessoa... Aqui eu vou ver. Poder deixar de ser escravo. Sim. E o que aconteceu? O escravo, então, ele comprava o passe, é isso? É, mas não tinha. Mas o que aconteceu? Ah. O Ramonzinho, sim. Ele conseguiu roubar uma taça muito cara da Espanha, uma taça dessas aí de tomar água. E com a taça ele pagou a carta de alforria. Por isso que o torneio foi Taça Ramon de Carranza. Então... Esse dia... Ah, tá bom, vai, dá mais uma pitadinha histórica, vamos até meia-noite. Não, aí. É só pra terminar. Então, São Paulo, naquela época, era 11 contra 11, como hoje. E o São Paulo tinha um jogador que era Negrote, um centroavante, e 1,52. E aí... 1,52, o cara era um anão. Ele não conseguia ir pra Disney se ele quisesse. Mas fala. Ele se machucou. Ah. E o reserva imediato dele era o Betinho Perna de Cabra. Porque ele tinha perna, era uma perna meio estranha, era grande, era maior que o corpo dele. Ele é canelinha fina. E ele foi... Vai, continua. Não, não dá risada que perde o personagem. Não, toma, nós vamos, a gente quer ver até onde vai essa história. Tá bom, interessante, continua. Era um pique. E ele foi... Pique. E ele machucou a perninha dele. Ele também era goleiro. Ele jogava no ataque. Oh, ele era um... O que que fizeram? Coringa, velho. Na época não tinha esse negócio. O mano que é a favor, né? De barbitúricos, né? Barbitúricos? Seria um barbitúrico. É, bomba, essas coisas. Ah, barbitúrico? Um adjetivo, é. Isso. Sim. Vamos lá. Então na época não tinha tal da infiltração. Você se perdeu por um acaso na pitadinha, é isso? Não, a pitadinha já foi. Era pra ter terminado antes. É, não, é. Interessante, continua, Robertinho. Não, pra fechar. Acabou jogando, hein? Jorge Barbeiro, que era o treinador do São Paulo, porque não tinha jogador pra fechar os outros. Suficiente pra... Então me lembrou essa, esse... É, ah. Vai jogar Carlinhos, Michel Bastos, Centurion. Porra, você tem que voltar tudo de novo pra poder lembrar o que me lembrou tava... isso. Ah. Esse é o meu comentário. Quer mais uma pitadinha histórica ou melhor não? Não, eu abraço a família. Você lembra, Benjamin, da família? Meu Deus. Gente? Lógico. Como é que chama? É... Eu não lembro. Pimpolini. Pimpolini, inventaram o Espirone. Eles abriram uma loja de massa agora. Eles inventaram a esfirra italiana, né? Que é Espirone. Exatamente. Na Bela Vista. Eles abriram a Pimpolini Light. É só massa verde. É uma delícia, viu, e o filho deles, que é uma família muito rica, eu vi hoje no jornal, coincidência, montou uma gravadora só de música italiana, que é a Pimpolini Records. Pimpolini Records! Eles estão regravando Pipino de Capri. Isso, mas só em coral, a família canta, viu, Rê? Parece o Affect Family italiano. É. É isso aí. Que legal. Vocês viram, mudando só o que ele falou de euforia? Sim. Vocês viram que um imbecil de uma juíza falou na África do Sul? Não. Vocês não viram isso? Não, não vi. Ela falou que estupro faz parte da cultura negra. Você tá brincando, falou isso. É? Foi entre outras atrocidades que essa imbecil falou hoje. Meu Deus. É, na África do Sul, uma juíza. Brincadeira, hein, velho? E as outras atrocidades que a mulher falou. E não é uma pessoa que não tenha... né, conhecimentos, né, mano? É uma pessoa letrada, mas aqui no Brasil, claro, teve um juiz, velho, aí também que esculhambou com o Richarlison, quando ele moveu um processo aí também. Sim. O cara falou um caminhão. É absurdo, cara. São os oportunistas. Tem jeito, né? Esperam pra se tornarem falados e conhecidos com essas abobrinhas, absurdo, essas, né, besteiras. E ela disse que tiraram num contexto... Ela falou de casos... Ah, depois, né? É mole. Aí vem a repercussão que dá, e aí vem... Que deu uma repercussão no mundo inteiro. Aí vem querer remediar. Aí não tem jeito, né? Mas só mudando, aí saiu o Ricardo Gomes, continua, né? Todo mundo tava esperando que ele fosse pro Cruzeiro, ou tinha essa expectativa. Ricardo Gomes, que é do Botafogo. Continua no Botafogo. Tá bom. Vai continuar no Botafogo. Ninguém quer aceitar o Cruzeiro, será que tá tão ruim a coisa lá? Não sei, viu? Ah. O Marcelo não acertou? Pensei que o Marcelo ia voltar pra lá. Falou que não. É que o Marcelo tem um problema com o Gilmar. Mas ele não falaram nada com ele, ou ele não quer ir? Ele recusou, ele falou que ele quer ir pra fora. Então, do mas Brasil. Eu não sei se houve convite oficial, porque o Marcelo tem um problema aí com o Gilvan, que é o presidente do Cruzeiro. Então por isso que não. Na saída dele houve um desgaste ali, o Marcelo não sentiu respaldo por parte da diretoria, ele saiu meio chateado do Cruzeiro. É, e o Gilvan também não morre de amores aí pelo Marcelo Oliveira, não. Alguns conselheiros do Cruzeiro estavam pedindo para que ele chamasse o Marcelo novamente por ter sido o treinador vitorioso do bicampeonato e tudo mais, mas sei lá. Agora, com relação à postura do Ricardo Gomes, eu acho legal, Domênico, porque o Ricardo Gomes, quando ele chegou no Botafogo, ele vinha de um período que ele ficou 3 ou 4 anos aí offline, pelo problema que ele teve, aí o AVC, e o Botafogo deu um voto de confiança para ele, o colocou novamente no cenário futebolístico. Eu acho que agora ele, por mais que ele tenha tido um reajuste, que eu acho que é considerável também, porque o Ricardo Gomes, dos técnicos top do futebol brasileiro, ele tá com um salário bem abaixo, acho que ele ganhava 70, 80 pau lá no Botafogo. O Botafogo ofereceu 100 pau a mais para ele. Eu acho que é legal. É. Eu acho que, por mais que exista uma dívida de gratidão, que eu acho que o Ricardo Oliveira também precisa... Ricardo Gomes, perdão. Ele precisa pagar com o Botafogo. Mas é legal por parte do clube também reconhecer o trabalho dele, que vem sendo bem feito também. Porque o Botafogo não é que perdeu pro Vasco e não jogou nada. Ele jogou bem as duas partidas. Perdeu no acaso, no detalhe. Mas aí o Ricardo Gomes acho que acertou em permanecer no Botafogo. Vamos ver até a 8ª rodada do Brasileirão. Ah, Benja, mas faz parte, mano. Vamos ver. A ambição do Botafogo esse ano é não cair, não é ganhar o título brasileiro. Talvez no Botafogo ele dure. Talvez no Botafogo ele dure até a 8ª. E no Cruzeiro talvez ele durasse só até a 3ª. RG, sem sacanagem. O Botafogo chegou na final do Carioca, chegou, mérito. Mas com... O Ricardo Gomes está fazendo. Mas é ruim o Botafogo? Eu não vi nenhum jogo do Botafogo. Foi muito limitado. Vou te falar, é um time pro brasileiro. Mas não é ruim, não, cara. Pra brigar, se não cair. Olha, se o Botafogo. É pra não cair? Se o Botafogo não cair. É sério? Pra mim é uma surpresa. Não, mas o Benjamin campeonato... tá sendo radical. O Flamengo também dá essa draga, não? O Flamengo é um pouco melhor. Ué, pra você ter uma ideia, o Botafogo conseguiu uma campanha melhor do que o Flamengo. Mas sim, por isso que eu tô perguntando. O campeonato estadual não serve pra nada. Mas é que tá, Benjamin. O Vasco não passava, foi campeão carioca e caiu. O elenco do Flamengo, Domênico Gato, no papel é melhor que o Botafogo, mas em campo não tá mostrando. Na prática não tá mostrando. Esse time do Flamengo hoje, do jeito que tá, pra mim não briga pra nada. Nem Libertadores? Pra mim não. Não. Agora o time do Botafogo... E o Fluminense? O Fluminense é uma incógnita, mas título não pega. Não. Mas cair também não cai. Libertadores. Libertadores acho que é muito pro Fluminense. Não. Eu acho que não cai. Libertadores, Américo Gato, vai brigar, ó. Você põe lá Corinthians, o Palmeiras, o Atlético Mineiro, o Grêmio pode ser, o Inter que sempre chega forte. Ainda mais o Inter depois tem que ter aposta e nunca vai, né? O São Paulo é muito incógnita, Benjamin. Depende do que vai acontecer na Libertadores. Mas o São Paulo é um time que pode brigar também. Mas o Fluminense acho que não entra nesse balaio desses times que eu acho. Eu acho que você não colocou o Santos, mas eu acho que o Santos chega. O Santos pode ser, mas é que o problema do Santos é que vai perder inúmeros jogadores, cara. Mas o Santos vai perder o Lucas Lima, vai perder o Gabigol, vai ser que perca o Ricardo Oliveira. Mas tá todo mundo, mano, muito igual nesse início de brasileiro. O Botafogo. São Paulo não? São Paulo entra. São Paulo entra. O Botafogo. O campeonato. Hoje já? Campeonato Brasileiro começa sábado? Mas espera sexta. O Campeonato Brasileiro. Eu vou fazer já, pra não dar o zica. O Campeonato Brasileiro é difícil. O time do Botafogo é muito... Mas é que tá, Benja. É... Ruim? Eu não acho o time do Botafogo ruim. Limitado? Não, limitado é. Mas não é ruim, porque o Ricardo Gomes, ele conseguiu fazer um trabalho no Botafogo e o Botafogo tá bem entrosadinho. O problema do Botafogo, Benja, tá jogando é elenco, cara. Bangu, Olaria, não, Madureira, mas diante do Vasco. Não, mas Benja, diante do Vasco, o Botafogo jogou bem as duas partidas. Tudo bem, é um jogo de final de campeonato, você tem um pouco daquela superação. Um campeonato de 7, 8 meses. Mas o problema então, o problema do Botafogo é não ter um elenco, porque se o Botafogo perder umas duas, três peças importantes aí nesse time que ele tem, já vai complicar duas bastante. Ô Benja, o Ribamar. Benja, que é a revelação, mano. O Ribamar tá fazendo gol. Benja, eu vou voltar a repetir, tá? Eu concordo com você, pode ser até que o Ricardo Gomes tanto caia no Botafogo quanto caia no Cruzeiro se tivesse ido. Mas vai demorar muito mais para cair no Botafogo do que no Cruzeiro, velho. Vai, sabe, vai chegar numa diferença. No Cruzeiro cai ganhando 400 pau, contrato de dois anos, multa. Esse, se vai pensar pelo lado da grana, aí tudo bem. Aí errou, aí deveria ter ido. Vou pensar, né? No lado do quê? Ah, não sei, ele pode ter se sentir melhor, tá trocando dinheiro pelo conforto de estar em casa, de estar... Aí sim, não, tudo bem. Entendeu? Tudo bem. Tá certo. É uma opção do cara, a gente não pode querer que o cara... Só pode ser isso, né? Eu não sei quanto o Cruzeiro ofereceu. Vamos lá, vamos para os ouvintes. Antes, claro, o Estádio 97 vem em nome de Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. Também em nome de impermeabilizantes Recubre Plast. Máxima proteção para toda a sua casa. Ô, mano, vamos já mandar um recado aqui de Bozano. Vamos lá, vai. Opa, já vai pro Domênico Gato. Finalzão de semana passou... O cara pegou geral porque usou o Bozano, RG número 2. O cara se dá bem, né, tio? Jeová, que quis ser campeão todo bonitão, cheio de... Tá certo ele, mano, tá certo ele. Bozano, você já sabe, né, amigão? Tem jeito de garoto e cuidado de homem. É. Desde garoto a gente joga futebol, detona no videogame e brinca de ser super-herói. Aí não podia ser diferente, né, cara? Bozano foi até Metrópolis para capturar a essência do Superman e depois foi até Gotham e trouxe a essência do Batman também. Tudo isso para criar uma baita novidade, hein? Os novos desodorantes Bozano do Batman e do Superman. Ambos com 72 horas de proteção. É uma porrada no vilão da transpiração e no mau cheiro. É, você nunca mais vai ficar com aquela catinga lá, velho. Você nunca mais vai ficar com aquele cheiro azedo, parecendo uma limonada no sol. Nossa senhora, como tem gente que fede nesse mundo. Tem que usar Bozano, galera. É isso aí. Bozano Superman traz uma fragrância versátil e refrescante para você enfrentar as batalhas do dia a dia. E Bozano Batman é forte e marcante para você conquistar a noite. E esses dois desodorantes vêm em um kit exclusivo que marca a batalha do século. Inclusive invadiu as principais salas de cinema de todo o Brasil. E além disso, você pode ter o seu kit exclusivo com dois desodorantes, mais um par de ingressos para assistir esse filmaço, Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e tem mais, hein? Um conjunto de copos de shot dos heróis. Tem do Batman, do Superman, do Lanterna Verde, do Flash. É legal demais, cara. Basta ligar aqui no Estádio 97 e falar o seguinte, ó, anota a frase, hein? Proteção e diversão só com Bozano. Anotou aí, ó. Proteção e diversão só com Bozano. Invencível como Superman ou estratégico como Batman. O importante é estar sempre preparado para qualquer batalha. Escolha o seu lado. Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem. Vamos lá. Boa, vambora, mano. Vambora. Isso aí. Vamos para a primeira ligação de hoje. Lembrando, hein? Continua rolando o pedágio sem parar lá no posto Shell Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 2222, lá na pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Você pode passar por lá? Olha, você vai poder ganhar bonés, camisetas da Energia. Corre para lá, então. Pedágio sem parar rolando no posto Shell Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, 2222, pista local da Marginal Tietê, após a ponte da Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. Pedágio sem parar rolando. Lembrando, você que ainda não fez a sua reserva, corre para fazer a reserva pro Resort do Estádio 97. Resort do Estádio 97 tá demais, cara. Vai ser muito legal de 10 a 12 de junho. Você não pode perder. Então faça agora mesmo sua reserva. Daqui a pouco nós vamos falar e dar todos os detalhes do que vai ter no Resort do Estádio 97, tá bom? Mas vai fazendo sua reserva lá na Lotus Travel, 28964665. 28964665. Ligue lá. Pode conversar com a galera lá. Tá todo mundo para te atender lá. A Paula, a Diana, a Jéssica. Liga já, 28964665, faça a sua reserva para o resort do Estádio 97 na 8ª edição, hein? Vamos às ligações agora. O Azrubo vai tocar, tem ouvinte para participar. Lembrando, tem torcida? Sim. Tem torcida, Estádio 97. no camarote único para São Paulo e Atlético Mineiro. Primeira aí, primeiro confronto das quartas de final da Taça Libertadores de América, né? Vai ser quarta-feira no Morumbi o jogo, hein? Mas você tem que ligar aqui dizendo assim, eu quero ir na torcida Estádio 97 para você poder participar, tá bom? Lembrando que essa vaga é única. Sim. Mas, mas posso levar? Não, não pode levar ninguém. Não pode levar ninguém, é sua. Por isso que é camarote único. A vaga é única. Camarote único, vaga única. Lembrando também que se você entrar no ar dizendo assim, ó, presta atenção, hein? Depois fica pedindo, me ajuda aí. Tô te ajudando agora. Então marca aí. Ligando e dizendo, proteção e diversão só com Bozano. Aí você ganha um kit aí com dois desodorantes, par de ingressos para assistir o filme Batman vs Superman, A Origem da Justiça, e mais um conjunto de copos aí bonito, viu? Copos aí dos heróis aí, tá bom? Dizendo assim, ó, Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta, essa é a palavra que você tem que falar. Você vai concorrer na sexta-feira agora a um kit bem legal da Dutra Max. O RG tá louco pra ganhar esse kit. Acho legal pra caramba, velho. Até eu queria ganhar. Qualquer um gosta de ganhar esse kit, né? Mas tem que ligar e dizer. Black & Decker e Dutra Máquinas, a jogada certa quando o assunto é ferramenta. Lembrando que também todo mundo concorre, né? A um boné Estádio 97, também uma camiseta Estádio 97 e um jogo de futebol de dados do Sem Parar. Vamos lá, Azul Botocô, tem ouvinte. Olha, aqui estão os churros, pra vocês os churros. Aqui estão os churros, pra todo mundo os churros. Chaves era da hora, né? Muito legal, Luan. Que pena que morreu. Alô? Que pena. Alô? Alô? Quem fala? Oi, quem fala? É o Caio. Ô, Caio, tudo bom? Tudo bem, vai bem. Deixar cair a ligação, hein? Caio, fala Caio. Caio? Caio a ligação. Além da minha mãe que faz aniversário, hoje minha mãe faz aniversário. Parabéns, dona Rebeca. Hoje? Dona Rebeca. Parabéns pra dona Rebeca. Mamãe. Gente boa demais. Mamãe faz quanto hoje? Quantos? Rapaz, minha quantos mãe está fazendo 82 anos. Já? Caraca. Que legal. E olha, ela tá bem, cara. Tá bem, mano. Graças a Deus. Pô, dona Rebeca, a gente boa. 82? Tá bem, tá bem. É. 82? 82 minha mãe. Beleza. Boa, então boa. A Rebeca gosta mais de mim do que o Benjamin. Ela gosta e não gosta. E hoje também, quem faz aniversário, quem faz lembrei, hoje? Caio Ribeiro. O Caio é grande, o Caio. Boa demais. Caio Ribeiro da Globo, hoje faz aniversário. Parabéns pro Caio. E foi, ó. O grande chamou amigo pra festa. Onde chamou ele amigo do Juninho. Um abraço a Caio, um grande amigo. Não ele, é de hoje. Ele é amigo do Matuidi, não? Ele admira Matuidi, Pogba. E flechê também. Mas só pra não, o Mano falou agora, agora preciso ser justo. O Mano falou, pô, fez festa, não convidou a gente. Ele não fará festa hoje. Mas vai fazer quando? Hoje é só pra galera da Globo. Festa do Caio, não tem. Vai ser quando? Tem. Quando vai ser a hiper mega festa, vou passar depois pra vocês, sexta-feira. Mas a gente pode estar convidado ou não? Vou mostrar pra você aonde vai ser a festa do Caio Ribeiro. Quem que vai? E quem vai tocar? Atração, é? E quem vai tocar? É, atração, show? Atração? Internacional? Não, é atração nacional. É Tim Maia. Não, que Tim Maia. Eu vou vir de Recife. Só pra... Recife? Só pra ir na festa de meu amigo Caio Ribeiro. Caio. Pera aí, o Caio Ribeiro mandou um WhatsApp pra mim. Tá ouvindo. Esse Veja, agradeço a Domênico, Mano, Rúdio, RG, Sombra, todo mundo, pelas lembranças do meu aniversário. A festa é verdade, por favor não fale onde será, mas quem vai tocar você pode falar. Ah, pode? Domênico então Gato. Fala. Não, tem banda. Ah, é banda? Banda. Caraca, velho. Jota Quest. Jota Quest. Foi bem. Caramba, sexta-feira no aniversário do Caio. Escolheu bem. Fazendo 40 anos. E aí eu passo o endereço pra vocês. Escolheu bem. Sensacional, 40 anos que ele faz hoje. Tô vendo aqui, rapaz, que coisa, hein? Eu queria saber. Olha aí a data do aniversário dele. É, rapaz, vou dizer. 40 anos. Já vi aqui realmente. Quarentinha. É 41, ele faz. Boa noite a todos. É. Ô, Carçudão. Vai terminar por aí. Tudo bem, Carçudão? Tem aniversário da minha mãe. Qualquer piadinha... Como assim vai terminar por aí? Só quero saber, Carçudão, se você comprou um presente pra ela. Eu não quero falar de nada. Eu quero respeitar todos. Pra mamãe do Beija. Eu só queria... Era, a mamãe do Beija. Você comprou o presente? Não, eu queria perguntar a vocês. Não, esse assunto eu não vou falar. Mas queria perguntar se alguém conhece um pernoite bom. Respeita a dona Rebeca, seu cretino. Caio, manda o nome completo. Antes que vamos ter um assassinato. Coelho. Não entendi. Caio de Andrade Coelho. De Andrade Coelho. Eu que eu conheço? Não, calma. Quantos anos você tem? É o nome, calma. Calma, é só o nome. Quantos anos você tem, Caio? 28. RG? Sim. 2.8. Hoje teu time campeão, você deve estar todo feliz. E aí, como é que mas faz? Mas você 2.8? Não, mas os caras falaram do Botafogo e você não respondeu. É, eu não respondi? O que eu não respondi? Não que sei. O Botafogo caiu esse ano. Ah, sensacional! Trocadilho! Bota 10! Ah, o puxador! Olha o puxador campeão. Você aí. Vê que não, é, não sou eu, né, RG? Os caras falam que sou eu aí brincando. É, tem uma eu certa achando, sacanagem. Eu tô achando que é o cara que senta aqui, que é o vampiro aqui das energias. O vampiro radiofônico? Esse aqui é o que senta aqui, viu? Que é, rapaz, um baixinho. Pô, que soma não vem. Ah, eu sento aí também. O soma não vem. Você senta aqui? É, hoje mas tá eu saio. O que aconteceu que ele não vem hoje? Ah, o soma não. Hoje por que não vem? Ah, não vou o soma não vai vir? Não, porque eu, não é o caso dele, né? Mas ele tem um amigo, que tem um amigo que mora com um amigo há 20 anos, né? É verdade. Os caras racham as contas, os caras fazem um monte de coisa. Ah, eu tenho também. E parece que esse amigo do Sombra. Vai fazer a contabilidade dele? É, parece que deu um problema de imposto de renda e o amigo do amigo do Sombra, o Sombra vai ajudar o amigo dele. Esse som segue o jogo. É a coisa mais normal do mundo, homens morarem junto. Eu tô sentado na porra da madeira. Ô, Caio, enquanto o Sombra está sentado lá na porra da madeira, qual é o bairro que você mora? Vila das Mercês. O Sombra foi assar a linguiça com a boca. Vila das Mercês é Zona Sul, pô. Vila das Mercês. O que fazem? Aí, produção. Já, RG? Já, pô. Essa caneta aí, RG, já. Cápsula do tempo. Não quer nem saber. Obrigado, meu garoto. Qual que é o time que você torce, Caio? Tricolor. Tricolor. Boa, menina. Ó, amigão. Diga. O São Paulo tá com alguns problemas aí, o Michel Bastos ainda é dúvida pro jogo de quarta-feira, mas acho que vai jogar. Treinou, né, mano? O Michel Bastos treinou. Mas ainda não tá 100%, né, RG? O Carlinhos, que é o substituto imediato aí também, que tava algumas rodadas fora aí, tava lesionado. Nossa, tá ruim a ligação. Tá dando um tilt aí. Tá dando um picotado. Vai ficar parado agora que parece que melhorou. E o Carlinhos, amigão, que tava alguns meses lesionado, parece que ia voltar agora, mas se contundiu novamente. Parece que a coxa dele... abriu o músculo, foi um negócio muito feio, parece aquele elástico velho. O cara voltou pro dele. Graças a Deus, você tá louco? Como assim, mano? O Carlinhos não é maior jogador. Carlinhos... Não, pelo amor de Deus. Pô, ruim é o Mena, velho. Não dá, não. Pô, mas o Mena que é embaçado. Carlinhos não, é melhor. Melhor o Wesley no lugar do Michel do que o Carlinhos. Carlinhos não dá, não, pelo amor de Deus. Duvido que o Michel Basso não joga. Ele vai jogar. Eu também, ó. Mas é que ele joga até de muleta, não é possível. Ô, amigão, ingressos esgotados aí pro setor de arquibancada no Morumbi. A torcida vai estar em peso lá, apoiando diante do Atlético Mineiro. A sua expectativa com relação a esse jogo, mas seja imparcial, velho. O que você acha que vai acontecer com o São Paulo? São Paulo consegue vencer, empata ou perde? Eu acho que tá bem aberto, mas São Paulo tem tradição, né? Camisa entorta o varal e, se Deus quiser, nós vamos passar o carro no Atlético aqui e lá. Camisa entorta o varal. O Vilani que fala isso, a camisa do São Paulo entorta varal. Camisa entorta varal. O Vilani é monstro. E mas... gol de videogame. Manda muito. Mas, ó, amigão, com relação aí ao São Paulo, se o São Paulo levar uma diferença mínima pra Minas aí, o resultado não é bom não, hein, cara? O Atlético Mineiro jogando lá é casca, hein? Eu acho que tem que jogar igual jogou contra o Toluca, amassando os caras aqui. Tentar abrir no mínimo aí um 2-0 e mais tranquilo lá pra... com Independência, senão vai ficar complicado mesmo. 2-0 é um bom resultado pra levar, né? Não, 2-0 é excelente, porque aí você não toma gol aqui, né, RG? Aí se marcar um gol lá, é bom. 2-0 é bom. Aí que é engraçado você rir, né? O quê? 2-0 pro São Paulo aqui é excelente. Aí o São Paulo fez 4-0 no... Toluca. Aí eu falei, gente, o São Paulo já classificou. Mas eu também acho. Ah, olha, 4-0, se faz um gol com 15 minutos... Mas tinha que jogar, né, Benji? Não, lógico que tinha que jogar. Mas o São Paulo... Mas 2-0, tá ótimo, 4-0 é ruim. Peraí, é que eu não sei se você chegou a assistir o jogo São Paulo e Toluca, o jogo de lá. O São Paulo tomou um calor que não precisava ter tomado. Era muito, não dava. Olha, mas o jogo ali foi enroscado. Eu ouso dizer, se o São Paulo ganhar 2-0, acho que classificou. Mas, Benjamin, uma coisa... Eu acho que não. Acho sim. Benjamin, acho que não. O time do Atlético... Porque não toma gol em casa. Mas o time do Atlético é bom pra caramba. Tudo bem, mas o gol fora vale. O Corinthians ganhou do Atlético Mineiro naquele jogo da Copa do Brasil. 1-0. E aí precisava lá... E fez 1-0 lá ainda. Aí os caras falaram, olha, se o Corinthians fizer gol até 15 minutos, acabou. Matou o Atlético. fez o gol até os 15 minutos, tomou 4. Mas ali é, você sabe que é uma exceção, né? Então, mas pode acontecer. O time do Atlético... De 50 jogos assim, um. Mas 2-0, que é uma baita vantagem, é lógico que é. Agora, falar que resolveu contra o Atlético, acho que não. Mas ninguém tá falando que resolveu, Benjamin. Agora, se estamos dizendo... 4-0 igual ganhou do Toluca? Do... Isso. É, com o Toluca ou com o Pumas. Se ganhar de 4-0, aí eu falo que já era. Ah, Benjamin, uma coisa é você analisar um resultado... São Paulo já sair daqui com o resultado feito de 4-0. E outra coisa é analisar o jogo. O primeiro jogo é o São Paulo fazendo em casa contra o Atlético Mineiro. Eu acho. Tudo, ninguém garante. Se sair daqui com 2-0, pô, já passou, já eliminou. Mas pelas condições, pelo poder de camisa dos dois, eu acho que é um bom resultado 2-0. Ô, amigão, você tem acompanhado a Libertadores aí fora os jogos do São Paulo ou não? Tenho. Assisti o jogo do Nacional contra o Corinthians, por exemplo, assisti bem, foi bem legal aquele jogo. Ah, pro inferno. Não, eu ia te perguntar a respeito aí da possível contratação que o São Paulo tem interesse aqui do Marcelo Larrondo, que é atacante do Rosário Central, cara. Você viu esse jogador jogar? O Rosário, eu só assisti com os Palmeiras, não prestei muita atenção assim nele, no futebol dele mesmo. O time do Rosário acho que tá bem acertado. É bom, mas time, esse time é bom, hein? Ele eu não vi muito, não. Ardido. É que lá o principal aí é o Rubem, né, mano? O Marco Rubens. O maluco tem feito alguns gols aí. Ele tem feito a diferença pro Rosário. Mas o Sombra acabou de chegar aí também. Boa noite, Shadow. Ô, mano, boa noite pra vocês. Ô, você conhece RG, o Larrondo aí? Parabéns, boa noite, RG. Shadow. Por que é aniversário da RG hoje? É aniversário da RG, também? Galera! É, RG! RG, parabéns! Você deu parabéns? Você não sabia? É porque é aniversário dele. Meu aniversário é dia 15 de fevereiro. É, depois do meu pai. É. Ah, é? Então... 10 dias depois do então, mano. Então, retira os parabéns. É, hoje é aniversário da dona Rebeca. Parabéns, dona Rebeca. Grande Rebeca. Uma santa. Essa é, viu? Ô, Sombra, você conhece esse Marcelo Larrondo aí do Rosário Central? Eu não conheço. E quando a gente tava falando na semana passada que o São Paulo teria interesse nesse jogador, um ouvinte nos informou, e talvez porque acompanhe mais aí o Rosário Central, que ele nem estaria jogando, aí que teria um problema de menisco, entendeu? Então, mas eu não confirmo a informação. Vou já vem checar. Com desconto, é bom. Hã? O cara que vem com um problema assim já vem com descontinho. É igual roupa com defeito. É verdade. Vem às vezes com 40% off. É verdade. É produto de prateleira. Né? Não veio na caixa. Tá lascada a tela. Né? É. Sem embalagem. Você leva, funciona, mas não tem embalagem. Às vezes são os produtos que vale a pena comprar assim. Sim, às vezes é bobagem, né? É um risquinho na lateral. Ô, Caio, tá confiante? Eu acho que dá pra passar do Atlético, sim. O time deles não é a mesma coisa que foi ano passado. Eu acho que perdeu um pouco da força que tinha passado. Vai ser um jogo difícil, mas eu acho que tá aberto. Eu acho que não tem nada definido, não. Difícil pros dois, né? Isso, pros dois. Difícil pros dois, não é só difícil pro São Paulo. É que tem essa coisa do Atlético, ele tá mais bem formado há um tempo maior do que o São Paulo. É. O São Paulo, ele começou a jogar bem aí em casa e há um mês, né? Estão falando aí há alguns jogos atrás. Michel Bastos, que voltou a jogar bola e de repente pode fazer falta. O outro doidinho lá que foi expulso e que começou, fez uma boa partida. De repente era o momento dele, né? Esse aí. Sim, mas tá dentro do esquema, do script. Esse aí já é mais complicado, mas agora, eu temo muito pelo Michel Bastos não jogar. Esse vai fazer falta. E me sinto tranquilo em relação a isso, porque eu nunca fui um cara que defendeu a saída do Bastos. É verdade. Porque quando eu ouvi dizer assim, é o Carlinhos a opção, você falava... meu Deus. Carlinhos que nunca teve um momento bom no São Paulo. E não vai fazer nunca o que o Michel Bastos fez. Tem uma diferença técnica brutal, né? É bem diferente. Mas quem sabe o Michel Bastos ainda joga. Agora, o Galo também tem desfalques, não tem, mano? Acho que o Carlos não joga. O Carlos se machucou nessa final do Campeonato Mineiro, né? O Maluquinho também tá machucado, né? Tá fora. E eu ouvi dizer que também outro jogador que corre o risco de não jogar. Agora, eu não estou lembrado qual é o atleta, mas eu não estou lembrado, cara. Maluquinho faz falta pra eles, hein? Mas já faz um tempo que ele não vem jogando, Mas faz, o cara ele agita, hein? O grande problema ali é o tal do Lucas Prato. Esse Lucas Prato... Então, mas o Carlos, eu vi uma notícia agora, Sombra, falando que não foi constatada nenhuma lesão no tornozelo do jogador, não, hein? Não, mas eu sei, eu falei com o Pai de Santo. Pai de Santo não erra uma, hein? O Pai de Santo... o Pai de Santo... Não. Eu é falei com ele, falei assim, Pai de Santo, como que faz pro cara sentir mais dores essa semana, né? Que isso? Ele falou que vai fazer, mandou comprar uns negócios aí, vai entregar pro Pai de Santo. Mas aí é coisa ruim. Você encomendou? Não é coisa ruim. Você encomendou? Não. Encomendou uns negócios com o Pai de Santo. Mas, por exemplo, o Sombral, o Casares, que é um cara que tava jogando no meio ali, ele se recuperou de um furúnculo que ele tinha na perna, vai jogar. É verdade. Ah, é? Ficou fora por causa de um furúnculo. Caramba, hein? O Leonardo Silva, ele foi poupado desse último jogo contra o América também, que era pra justamente focar nesse jogo contra o São Paulo. O Patrick também aí tava apto já e tava fazendo um condicionamento físico aí. Deixa eu ver se tem mais algum jogador do Atlético Mineiro que tá fora aqui, que tá offline, mas eu acho que o Atlético vem com força máxima, hein? Bom, que seja. A gente já contava que ia ser um jogo difícil, né? Ô, Caio, quer falar mais alguma coisa? Não, só isso mesmo. Eu acho que os jogos bons do São Paulo esse ano, todos no Morumbi foram bons, pelo menos da Libertadores. Achei que o time, com o apoio da torcida, aí tá representando bem, tá jogando com vontade, coisa que faltava há muito tempo no time. E a experiência é essa, né? O time jogado do mesmo jeito que jogou os outros jogos no Morumbi, e a gente conseguiu um bom resultado aqui para jogar mais tranquilo, né? Deixa eu só atualizar aqui um F5 aqui, porque eu tô vendo aqui que o Carlinhos também sentiu problema hoje, né? Sentiu machucou. O Carlinhos tá fora, então agora eu tô mais tranquilo. Mas parece que entra o Wesley, também não deu muita coisa não, mas eu acho que... O Wesley não foi mal, não. Nos jogos que ele entrou, ele melhorou. Não é aquela coisa toda, mas é melhor que o Carlinhos. Caio, um abraço pra você, cara. Tudo de bom. Valeu, abraço. Posso mandar um abraço aí pra galera da Anarquia? O pessoal sempre se reúne lá para assistir os jogos. Galera da Anarquia? Anarquia Tricolor. É que é uma torcida organizada? Não é torcida organizada. Só um pessoal que se conheceu na internet aí, que se Paulina na e página da Polícia Civil. Inclui aí o Benjamin aí. O Benjamin é anarquista, cara. rapaz. Dá para incluir o Benjamin aí no grupo ou não? Não. Você não é anarquista, não, Benjamin? Não, eu não. Outro dia você tava falando sobre anarquia. Eu tava cantando aquela música do Garoto Sports. Anarquia, oi, lembra? Anarquia, oi. Anarquia. Garotos Podres. Pensei que você cantava coisas que você acreditava. Garotos Podres. Então ele canta um negócio e faz outro na prática. Modinha. Enquanto modinha. Você, de paletó e gravata, aparece na TV e diz coisas que não consigo entender. O que eu faço? Vou fazer cocô. Vou fazer cocô. Aquela lata de Color Gin que o Benjamin comprou em 1980 tá na casa dele até hoje. Brincadeira, velho. Que horror. Você parou com a pichação no Benjamin. Tchau, Caio. Valeu. Valeu. Você é só mandar uma moela pra minha noiva. Qual que é o nome dela? Gabriela. Nome bonito. Cravo e Canela, hein? Pedi ela em casamento no sábado, lá no escudo do Morumbi. E ela aceitou? Graças a Deus, né? Ainda bem. Parabéns, hein, menina? Então tá bom, valeu! Valeu! Até mais, tchau. Valeu. Eu só queria falar uma coisa. Boa noite. Chegou. Noite, deputado Ayer Willis, beleza? Boa noite. Boa noite. Hoje um deputado amigo meu calou a boca do Brasil. Calou a boca de todos vocês. Não, não sei não. 5 minutos de fã. Porque vocês são fascistas. Aí o juiz vem e segue o jogo. Segue o jogo. Olha aí o que o fascista faz. Segue o jogo. Aí o Galvão gritou o quê, Dodô? O fascista não aí. É fascista. Acabou, amigo. Segue o jogo, amigo. Você é um vagabundo. Você é um idiota. 5 minutos de fama. Vocês têm que criar o grupo aqui. Não olha pra minha cara, 97. Não, que eu te encho de porrada, hein? Não me olha pra minha cara. Ah, Domênico! Vucatsu! Vou cuspir na sua cara, você é vagabundo. Tá louco. Não olha pra minha cara, não, hein? Não olha pra mim, não. Vou te falar uma cara coisa. Cara feia pra mim é fome, vocês filho. Vocês todos aqui. Então, RG vocês não. O RG também é baiano, não, igual eu. E não aponta dedinho pra mim, não, hein? O RG é baiano, igual eu. Mas não cuspe ninguém. Você é minoria. Devia começar, que é uma delícia, cuspir vagabundo. Vem cuspir aqui, você vai uma porrada que você vai levar. É isso mesmo. Ó, cria o grupo de vocês. O outro deixou pra lá, mas aqui não tem conversa não, tá vendo como é que é? Sombra. Ó, vocês fascistas não deixam a oposição falar. É isso que vocês Porque eu, como vocês, também faço oposição ao governo. Eu vi que você apontando o dedo pro Coxinha ali, ó. Volta pro BBB. Coxinha e Merg ali, ó. Criar um grupo no WhatsApp de vocês, coxinha. Fascistas, Estádio 97, e botar foto de uma coxinha. É, as coxinhas. Ô, Sombra. O Antônio Carlos, o nosso ouvinte. Antônio Carlos. Sim, Antônio Carlos. Ele é torcedor do Galo e ele disse que os que estão machucados ali, ó, o Dátolo, o Luan e o Mansur. Mansur, advogado de São Paulo também. Mansur? Ele falou aqui, Mansur. Jogador do Atlético chamado Mansur. Deve ser, ele falou. O cara é torcedor do Atlético, mano. Discute com o cara. Mano, é só um comentário aqui. Okay? Mansur? Olha que sequência. É porque entrou a deputada, Jean Willis entrou no ar? Ô, deputado. Ô, Bolsonaro, e aí, boa noite. Ah, boa noite. Eu acho assim, o Brasil inteiro ficou revoltado aí. Fala, Beiço. Com o rapaz aí, tudo bem? Beleza. Com o rapaz que votou aí, queria cancelar o impeachment, tá ok? O tal de Maranhão. Eu acho que a gente tem que ter um momento de paz. Entendeu? Tranquilidade. É verdade. E dá um tiro na boca desse cara. Que é isso? Não, mas deputado, não pode. Isso é isso. É pacificamente. Isso é absurdo. Não. Dá com 38, que é uma bala menor. Não. Você tá maluco. Aí você faz o seguinte. Você manda ele fechar a boca, que é pra estourar os dentes. Não. E aí atravessar a boca também. Você tá louco, você tá louco. Não, porque atravessa o crânio e não pega ninguém. Ela sobe. Tudo na paz, tá ok? Não, apaga. Tá bom. É a minha opinião. É pacificamente. Pacificamente. Vamos falar agora. Não, pera aí. Deputado, por que o Mota não veio hoje? Olha, eu percebi que tava um cheiro bom aqui hoje. Onde ele foi? Não sei. Deixa ele lá então, tranquilo. Pedágio sem parar. Tem uma dúvida. Pedágio sem parar. Olha, eu acho uma sacanagem fazer isso com o ouvinte, mandar um cara desse pra lá. Entendeu? Deputado, é bom que ele fique longe. Se tiver, num penhasco, o Mota e o deputado Aeroílis, você salva quem? Olha, eu torço pra um terremoto acontecer e acabar o mundo, tá ok? Morre os dois vagabundos. Não, não pode chamar de vagabundo. Não, mas olha, é na paz, entendeu? Não tenho nada contra ele. É um otário. O RG, você salvaria quem? O Aeroílis ou o Mota? Ah, o Mota, né, cara? Motinha. Sem chance. Não tem a menor dúvida. Você tá louco. Você faria o quê, Benjamin? Salvaria o Motinha ou o Aeroílis? Deixa eu pensar até o final do programa. Não, você não vai pensar. Não consigo. Você vai falar agora. Agora. Não dá pra pensar. Mas olha, uma coisa que você não tem nem que pensar é que o seguro do seu automóvel tem que ser HDI. Ah. Porque vai que acontece esse tipo de coisa, ó. Se acontecer, pode acontecer, de quem bateu o seu carro, sabe quem pode ser? Paola Oliveira. Mas se você tiver esse milagre batendo atrás do seu automóvel, fique tranquilo, porque a Paola tem seguro HDI. É só vocês passarem num HDI bate-pronto, que eles liberam o conserto na hora. E com o aplicativo da HDI no seu celular, você acha rapidinho o bate-pronto mais próximo. E não é só isso. Se precisar da assistência 24 horas, você também pode pedir pelo aplicativo e pode acompanhar no mapa o deslocamento do guincho até você. E o aplicativo ainda tem oficinas, carteirinha, até o manual do segurado. Tudo de bate-pronto, como sempre. Ó, aproveita, já que você vai estar com o celular na mão, e peça pra fazer uma selfie com ela. Senão seus amigos vão duvidar muito dessa história. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Estádio 97 também tem oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite! BV Financeira. Precisando de ajuda para pagar as contas de início de ano? Ainda bem que tem uma BV pertinho de você. Ligue 3003-7888 ou acesse bvfinanceira.com.br. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Ô, RG, assunto do seu interesse, velho. Tava vendo aqui. Diga. Sabia que muitos e muitos anos atrás, o diabo, ele não tinha chifres, não era vermelho e não tinha cascos? E por que que ele ficou? É verdade, cara. Olha aqui, segundo a BBC... E qual o motivo da metamorfose? Hã? Qual o motivo do chifre? Eu não sei, mas o que diz a BBC diz que no começo, ele era retratado pela arte religiosa na cor azul. O diabinho era azul. Mais simpático o azul, né? Não tinha chifre, não tinha casco, era azulzinho. Aliás, a história do chifre, você sabe como é que foi, né? Porque você não acredita nisso, Benjamin. O Benjamin só com o olharzinho dele de reprovação. Óbvio que eu não acredito. Nem diabinho azulzinho, nem diabinho vermelhinho, nem diabinho com chifrinho. E diabinho verdinho? É o Domênico, aí eu acredito, porque eu conheço, que eu vejo tudo do lado. Gente, oh, ele tem chifrinho? Tem cascos? Tem? Você sabe esse papo de diabo, eu não acredito. existe coisa ruim, energia ruim, gente ruim, pessoa ruim. Você acredita mais em Deus ou mais no diabo? Ou nenhum dos dois? Lembra da música? Deus e o diabo na terra. Daqui é da novela lá. E o Felipe Vermeziase. Rock Santeiro. Não, é Verzemiase. Ele te mandou um recado aqui. Ele falou: a coisa mais anarquista que você já fez na vida foi copiar a lição de casa do amiguinho. É, o Benjamin só tem discurso. Ele mandou pra mim esse cara que eu não conheço. Ah, já me ofendeu, cara. Mas eu não falei pra um cara que eu não conheço. Mas você falou com o maior desdém, não conheço. Nossa, eu copiei a lição do amiguinho. Nossa, ele deve ser quem? O Chuck Norris. Ah, né? Não. Ele é o misto do Chuck Norris com o Jonah Jones. Ah. Eu vi a foto dele aí. Nossa, cara cheio de adrenalina ele. É. A maior anarquia dele quando ele brigou com a mãe dele, que o Nescau que a mãe dele fez estava morno e não queria quente. Mas você não conhece o discurso do cara, mas ele conhece, conhece o seu discurso. Não conhece. Ele conhece uma imagem construída por vocês, a qual não é verdadeira. Você é o Mano Brown de Genópolis. O Beija é cheio de cantar música de garotos podres, etc. Olha, e tal. Ligue. Só discursinho. Olha, discurso. Olha, eu dou o telefone. Isso é punk de Genópolis, eu tô brincando. Punk de cobertura. Eu dou o telefone de 5 pessoas que me conhecem. Ali de lá, long time ago. Eu falo pancoxinha. E vocês perguntam quem era eu e quem sou eu. Ah, é, ó. Sou eu? Tá todo, olha, cheio de cicatrizes. Não, é cicatriz, velho. Ó, de quem, mano? E tem um cara, ó, eu ralei pra caceta, meu amigo. Telefone de quem ele vai passar? Eu ralei 1 bilhão de vezes mais que esse molequinho aqui, ó. Não ralou não, o Baby Johnson aqui, muito mais. Você não mais. Me conhece, eu que comecei em rádios do interior, assim como o Domênico. Eu sei do que eu tô falando, velho. Fala aí, Domênico, os caras não comeram o pão com o diabo amassou que a gente comeu em Araraquara, em Santos, verdade. Fala aí. Eu vi. O pão que você comia, eu vi quem amassava, tua mãe que você ligava, amanhã, hoje eu vou jantar em casa, faz hambúrguer, é mentira. Mas eu não vejo o Mano cantando músicas de punk aqui. Mas amigo, deixa eu falar agora pra você. Te ajudei agora, hein, mano. Eu fui a vida inteira, eu vou em shows, eu ia nos lugares alternativos, underground São Paulo, fui ver várias bandas, eu curtia. Agora, hoje, eu curto a música, mas não curto muito mais coisa que envolve, o entorno. Veja, é o Vanilla Ice. É fake. É o Vanilla Ice do rock. De jeito nenhum. É o fake. Vanilla Ice. De jeito nenhum. Eu ia no circuito underground de São Paulo, eu ia ver show de Inocentes na época, ia ver toda essa galera. Hoje, se tiver, eu vou, mas é outro contexto. Ô, Domênio, enquanto eu tava vendo aqui, vamos trocar de assunto, porque o Beijo já tá ficando encurralado. Não tô, não. Troca de assunto. Tô, não. Tem argumento pra tudo. Você falou aquele zagueiro Jackson, que há um tempo atrás estava no Palmeiras. Ele Bahia, né? E que diziam até que, pô, seria legal se ele ficasse. Indo pro Bahia. É, pelo que me parece, o Inter fez jogo duro com o Palmeiras e depois liberou pro Bahia, né? É. Agora, o Palmeiras tem que fazer a mesma coisa com o Inter, porque... Entendeu? A hora que quiser qualquer tipo de jogador do Palmeiras, vai ter que fazer jogo pesado com os caras. Por isso que eu não tenho dó da Portuguesa. Portuguesa assim, sempre faz jogo duro. Agora, dane-se. Mas a Portuguesa é... Tadinho. Tadinho. Mas não dá pra comparar a Portuguesa com o Internacional, né? O Internacional é um time maior, né? Tá brincando. Maior. Não. Não dá pra comparar. Tá comparando a Portuguesa com o Internacional? Tô falando de time que faz jogo duro. Gente, a Portuguesa, infelizmente, se não abrir os olhos aí, ela vai acabar. A Portuguesa tá um passo de acabar mesmo. É de acabar. Essa semana mostrou uma matéria, eu tava lendo. Pô, os caras estavam, pelo amor de Deus, que não tinha comida lá na Portuguesa. Os caras não têm dinheiro pra botar gasolina pra ir treinar. Tá feia a coisa. E se eu não me engano, não tem presidente, né? Porque o presidente largou, não tem? Eu ouvi, não sei se é verdade, né? Eu vi que parece que a Portuguesa ia pedir. Ou vice-versa, não sei o que aconteceu. Mas o Audax emprestaria os jogadores para a Portuguesa disputar. Mas tentaram fazer isso com a Portuguesa, a Portuguesa recusou. Agora não tem o que fazer, velho. Tem que pegar. Não, mas no ano passado, Domênico Gatto, quando o Audax começou a despontar, eles iam emprestar o elenco. Era o Audax? A proposta era de uma parceria, né? Agora os caras vão ter que pegar, velho. Mas bobear, hein? Poderiam ter feito, pô. Então, mas esse ano já parece que foi ventilado de novo essa possibilidade. Cara, mas é um absurdo a Portuguesa chegar no nível que chegou, né, cara? E o Guarani? Guarani é campeão brasileiro. Também. Guarani, mas querendo ou não, a Portuguesa está na capital, né, Ben? Mas o Guarani foi campeão brasileiro. O Guarani revelou jogadores que fizeram seleção. O Guarani está claro, no mesmo patamar que a Portuguesa. Não, não, e o esquema lá de vender o Canindé, de fazer... No, parou também, não, ninguém fala mais nada. Tem uma proposta de uma construtora, RG, que inclusive ia subir um empreendimento ali, talvez fizesse o Canindé um pouco mais para lá, em uma outra localidade de São Paulo, ou então diminuiria o tamanho do estádio. Ah, essa era a proposta. É, mas eu acho que não desenrolou, RG, porque a Portuguesa hoje precisa de muito dinheiro. E parece que não pintou essa possibilidade, mas o terreno ali é um negócio valorizadíssimo, né? Vocês acharam? Vocês acharam muita sacanagem ou dentro do contexto lá, o jogador do Inter dançando valsa de 15 anos? Ah, dentro do contexto. Legal, caramba. Eu achei muito legal. Dentro do contexto. Não pode mais fazer mais nada. Os jogadores do Inter estão tudo pé na vida. Dentro do contexto. Tem que parar com essas frescurinhas aí no futebol. O cara dançando valsa. Uma coisa é o cara pegar... Uma coisa é ele pegar a camisa do Grêmio. Uma coisa é ele pegar a camisa do Grêmio, uma bandeira do Grêmio e pisar. Aí é falta de respeito, ele precisa tomar um tapão na orelha. Igual fizeram com a Portuguesa. Mas agora, sabe, pegar a bandeira lá e dançar, tirar uma hora, tem que tirar nela. Lógico. Meu, para de frescura. Ué, tudo é violência, ninguém. Tudo é briga, tudo é... Porra. E o Lucas Lima falou, chupa! Vai comentar no meu Instagram vai agora. Vai lá, hashtag qualquer. É, mas tá certo. É, campeão de novo. Campeão de novo, chupa. Aí mandei pra ele, coloca o teu pé no gelo. E o Twitter do Santos? E o Twitter do Santos zoando o Palmeiras? Vai lá, faz máscara pro Pastor Artilheiro. Mas aquela negócio da máscara foi o ano passado. Mas ele foi responder agora. Então, né? Mas responder depois, pode responder depois de 15 anos. Entre Santos e Palmeiras, não sei o que aconteceu. Então, entre Santos e Palmeiras foi resolvido ano passado que ele fez a brincadeira e tomou. Acabou. Mas o Santos que fez no Twitter dele foi jogador. Então, mas aí o Palmeiras fez isso tudo porque o Santos começou. Agora acabou. Agora o Lucas Lima... Acabou, não foi o Lucas Lima, foi o Santos, o Twitter oficial do Santos. Ah, o Lucas Lima, ele não cita nome. O Lucas Lima fala chupa. Lucas Lima ironiza palmeirense no Twitter. Mas isso é o que o cara escreveu. Não, você viu o vídeo do Lucas Lima? Mas o Santos fez no seu Twitter oficial. No Twitter, o Santos tirou uma onda falando o seguinte: aí, vamos lá fazer máscara agora pro Pastor Artilheiro, campeão, hashtag campeão de novo. Ah, mas aí é bobagem, aí começa a fazer uma coisa que... Você acha que isso então foi pro Palmeiras, é isso? Lógico que foi. O Palmeiras fez a máscara. Só que assim, enquanto o Santos que colocou, né, então eu tô respondendo ao Santos aí, que é coisa que o Palmeiras deveria ter dito isso, né? Não eu. Mas eu, se fosse o Palmeiras, colocaria no site. E o Palmeiras é o maior campeão brasileiro. Fica com o Paulistinha aí. Ô, Zedão, o que você achou disso? Enquanto o Santos está ganhando paulistas aí, o Palmeiras está tentando ganhar coisas maiores. Copa do Brasil é uma coisa bem maior. Mas o Santos só igualou o número de campeonatos paulistas que o Palmeiras tem. Não, mas eu não tô falando isso. E se tem o Palmeiras? Igualou ao campeonato paulista, mas em brasileiro não tem um mais. Ah, mas quantos a mais vocês têm? É o maior. Quantos a mais vocês têm? É o maior, não interessa quantos. Tá. Se tiver um a mais, é maior. Tá bom, mas se o Santos... O dia que o Santos passar, eles vêm tirar sal. Se o Santos ganhar mais um, iguala. Mas quantos mundiais o Santos tem? Ah, mas aí não dá pra discutir. Aí você sou o Domingo. Libertadores, não. Mundial, não dá pra discutir. Ele tá falando do âmbito nacional. Mas tudo bem, não tem problema. O Santos tem. Nós reconhecemos, o Santos tem mais títulos mundiais e mais Libertadores. Eu seria um burro se não falasse isso. Mas nós não estamos falando com relação a isso. Estamos falando com relação ao Campeonato Paulista, âmbito que nacional. Foi o dito. Eles estão tirando sal do campeonato. Aqui na mesa. O Palmeiras não vai tirar sal. Mas quem tem mais torcida? Comemorar Campeonato Paulista. Quem tem mais torcida? Palmeiras. Ah, mas não dá. Aqui na mesa, títulos mundiais, Libertadores, só tem um time que pode discutir aqui com o Santos. O Corinthians tem dois. Então, mas o que? Dois o quê? Dois mundiais reconhecidos pela Azedão. Quantos você tem? Três. Azedão. Então, gente, fala aí. Você concorda com o que o Domênico disse? Que é legal ter a opinião de um imparcial, jornalista. Tranquilamente, viu, Domênico? Mas pouco me importa, Domênico, desse trouxa aí. Eu não falei nada. Você tá perdendo. Trouxa aí. Eu tô cagando e andando. Tá perdendo a estribeira. Ei! Deixa o Azedão falar. Fala, Azedão. Eu respeito você, Domênico, pelo amor de Deus. Não, você não respeita coisa nenhuma, não. Você é moleque. Você é louco. Você é moleque. O outro lá. Você é moleque. Eu respeito o Palmeiras assim como a Portuguesa. Responde. Eu dó. Claro, velho. Ganharam o Paulistinha e estão se achando, velho. Parabéns para o Paulista aí. Tudo bem? Ganharam. Mas, bicho, vocês não são supra-suma. Faz tempo que vocês não ganham além do Paulista nada, hein? O Santos falou pra você colocar lá no Oscar Ulisses que vai narrar um gol pra você. Vai lá, ataque, correndo, mano, pra Ricardo Oliveira. Zagueiro ficou, Ricardo! Pro gol! Ricardo Oliveira. Emocionou, velho? Eu sei que você ouve muito o Oscar Ulisses. Grande Oscar. De novo, um abraço pro Oscarzão. É nóis, sempre Oscarzão. Nóis. Oscarzão. Oscarzão lindo. Narra muito, velho. Narra muito. Você assistiu o jogo com a massa santista aqui no Encore, RG, ou não? Não, assisti na minha poltrona lá em casa. Agora sossegado. É impressionante, acabou o jogo, que loucura, né? Tranquilo, sossegado. O quê, Benjamin? Como que? Santos foi campeão, você tinha que ver. Guaraçá em festa. Não, fala sério. A loucura que foi. Olha, aonde? Vocês estão zoando. São Paulo, eu tô zoando. Uma barulheira, uma comemoração. Você tá sacaneando a RG. Né, em Genópolis. Vai zoar isso. Eu não tô zoando. Tá zoando. Zoando sim. Tô esperando ele terminar de falar. Mas você é um babaca. Eu tô terminando. Porque é o comentário mais imbecil que uma pessoa pode fazer. Porque se o time não teve, se o time do cara não teve a capacidade, gente, de ganhar um estadualzinho, né? Aí trocou o estadual pela Libertadores. É porque não queremos estadual. Nós queremos Libertadores. Aí. Vem pro sofá, Benjamin, vem pro sofá. E vem com o campeão, Benjamin. Ué, você é trouxa. Taça lá de vez, você é trouxa, velho. Casa Verde, acabou o jogo, muita festa, muito barulho. Não tinha barulho. Mas não, mas também para. Mano, você tava na Vila Maria ou na Moca ontem? Mas os caras estão na Moca. Na Moca ontem, muita festa. Vou passar um pano que eu não deveria. Veja, Liberta. Zoando, em Genópolis. Vocês estão tão acostumados a ganhar Paulista que nem comemora mais, gente. Benjamin. Você que mora com ela, é. Mano, você eu sou imparcial. Você que mora aqui nos Jardins, muito barulho, muita festa, muito rojão. Cara, verdade. É verdade. Muitos fogos. Foi uma coisa. Que nem Genópolis. Foram muitos fogos. Dulce, lá no Morumbi onde você mora, agora é o Rudy. Muita festa, muito barulho. Não, eu tava na rua e não vi muita buzina. Eu buzinei pra ajudar. Muita festa. Você buzinou? Buzinei, pô. Só pra galera se incentivar. Ô, Azedão, muita festa lá em Itaquera com a Libertadores. É que lá eles não têm nem buzina, né? Tá certo. Tá certo. Estádio 97 tem oferecimento da Esser, do Diabinho Benjamin. Presta atenção, amigão. Você sabe que eu sou o GPS Man. Eu conheço essa cidade inteira como a palma da minha mão. E sabe quem também entende de localização? Lógico, a Esser. Os empreendimentos da Esser estão sempre perto das grandes avenidas e estações do metrô. E todo mundo faz questão de ter metrô por perto, não é não? Pô, morar perto de estação de metrô, pô, não tem nada igual. É uma mão na roda. E a Esser tem excelentes oportunidades para quem quer investir também em imóveis comerciais, com toda a estrutura e uma arquitetura inovadora para empresas de diversos tamanhos. Então, olha, você está querendo montar teu escritório de advocacia, teu consultório médico, enfim, você quer abrir o seu negócio numa localização privilegiada com fácil acesso aos seus clientes e funcionários? É com a Esser que você vai fazer isso aí. Você vai lá conhecer o Metrô Office Mall em Santo Amaro, o Design Office Tower na Barra Funda, o Attitude Office no Pacaembu e o Bela Augusta, que fica aqui pertinho, pertinho da rádio, Rua Augusta e Bela Sintra. Tá aqui do lado, tá do lado. Vai lá visitar que é maravilhoso. Pode ligar. 3666-0900. 3666-0900. E fale com o consultor Esser. Porque você também vai querer um Esser. É Esser que eu quero, amigão. Abração pro Rafa, pro Alan Horn, pra toda a família Esser. É, nos bastidores eu entendo que o Benjamin tá um tanto incompreendido. O Benjamin tá um tanto incompreendido. Eu peço que você seja honesto. O que eu falei, eu tô errado? Você tem toda a razão. Você tem toda a razão. O que ele está dizendo, o que ele está dizendo é que se o Corinthians ganhasse, tivesse ganho ontem, tivesse na final... Contra o Audax. Eu falei Corinthians. Calma, eu vou chegar lá. Se o Corinthians tivesse ganho ontem... Contra o Audax. Se o Palmeiras tivesse ganho ontem, se o São Paulo tivesse ganho ontem... É claro que aqui em São Paulo, na capital, o clima seria outro. É, são muito times... mais santista aqui que em Santos. Sim, mas a culpa não é do... Benjamin. Não, não tem não. Não, não. Tem. Não tem, Benjamin. Domênico. É, eu só falar. Gente, deixa ele complementar. A culpa não é do Benjamin. O Domênico, não é. O Santos ontem, a diretoria... Eu falei isso no início do programa, não estou falando agora porque o Benjamin está dizendo isso. O Santos teria que ter aberto mão dessa prerrogativa de ficar se fechando em Santos na Vila Belmiro. Esse era um jogo para o Santos ganhar o dinheiro do título, para o Santos ganhar o dinheiro da renda e muita grana. bota esse jogo no Morumbi, bota esse jogo no Pacaembu, bota esse jogo onde for. Mas tinha que ser uma final, tinha que ser uma final aqui na capital. Com todo respeito aos torcedores que moram lá em Santos, foi o que eu falei. É informação aqui. Olá, Impretzel. Você coberto de razão. Boa noite, Impretzel. Boa noite, né? Eu não gosto de fofoca. Eu também nem estou a favor ou contra ninguém aqui, ó. Mas eu tenho uma informação forte. Diga. Que mostra o quanto a RG estava feliz ontem, né? Ó, recebi aqui agora no meu Instagram. Qual que é o teu Instagram? O teu Instagram? Impretzel. Estragado, né? Impretzel. Vamos lá. Ontem o RG foi uma cantina italiana em Guararema. Ele ficou uma hora e meia lá. Comeu por uma hora e vinte e não conversava na mesa. Ele não falou cinco palavras. É ele mesmo, então. Pergunta é se estava mesmo. Gostoso. Abraço. É verdade isso? É verdade, RG? Claro que não. É verdade, sim. É verdade, sim. Uma denúncia forte aqui. É verdade, ó. Sim. Opa. A denúncia Guararema, forte. Guararema. É perto. É Guararema. E é verdade, porque é perto de Santa Isabel. E tem mais. Esse negócio de RG não conversar é verdade. Ele é assim, velho. Ele não fala com ninguém. Não fala com ninguém. Deixa eu explicar. E quando o garçom chega perto, ele rosna. Mas ontem foi o quê? Ontem foi domingo. Se comemorou o quê? Dia das Mamães. Dia das Mães. Ah. Estive em Santa Isabel almoçando com a minha mãe. Sim. Que mora em Santa Isabel. Fazia tempo que você não passava dia das mães com ela. Guararema? Que porra de Guararema? Você não tá louco? Vicente. Guararema? Alguém muito parecido com você. Sim, você pode ter levado tua mãe pra almoçar em Guararema. Foi um sósia seu, né? Você tá famoso. Não levei minha mãe pra Guararema, não. Pode cair um raio na tua cabeça que não é você. Pode cair um cofre. Aqui, não, a cabeça dele então depois. Agora não, nós estamos junto com ele. Pode cair um cofre. Não é você que tem o costume, RG, de andar de jet pelado em Guararema? Isso, pô. Não, eu não troco Santa Isabel por Guararema, mano. Pô, eu tenho um amigo meu. Olha aí, recado legal pra você, galera do poker. Cara. Presta atenção. Segundo torneio Energy Poker. Opa, segundo torneio Energy Poker. Inscrições abertas, hein? O segundo torneio Energy Poker vai acontecer de 17 a 19 de junho no espaço Promag, no Zona Norte de São Paulo. Acesse hoje mesmo energypoker.com.br e faça a sua inscrição. É um mega torneio com a assinatura da Cassineira e da Energia 97. Oh, e a primeira edição foi um sucesso, hein? Quase 500 participantes. A segunda é para 1.000. Vagas são limitadas, não perca tempo. O primeiro torneio, há 3 semanas do evento, as vagas se esgotaram. Então, dessa vez, não deixe se esgotar. Você que gosta de jogar um pôquer, vá lá, faça a sua inscrição, energypoker.com.br. Inclusive, quem faz a inscrição antecipada pelo site, já ganha 3 mil fichas adicionais, tá bom? Realização da Cassineira e da Energia 97. E olha, premiação fantástica, hein? Premiação mais legal que do primeiro. Mais legal que do primeiro, acessa lá. energypoker.com.br. Vai acontecer de 17 a 19 de junho na Zona Norte de São Paulo, no Espaço Promagno, que é um lugar de primeiro mundo. Vocês vão adorar. Segundo torneio é Energy Poker. Um abraço aí pro São Paulino André Schwartz. Você gosta do André Schwartz, Benja? Gosto. Gente boa. Por motivos óbvios, né? Não, é gente boa, um cara competente. O irmão dele também é gente boa. Tá família certo, boa. O pai dele é um cara legal, conheço. Muito bem. Verdade. Você gosta do Roger Davi? Pô, adoro o Roger Davi. Por motivos óbvios. Não, o Roger Davi teve uma história esse sábado legal pra caramba. Você falou isso de sacanagem? Você sabia ou você falou aleatório? Ah, eu tô enumerando judeus. Ô, Dodô, o Roger Davi tava com a mulher dele. Aqui perto, acho que no Jardim. Eu gosto de pôquer, hein? E tinha um carro. E tinha um carro antigão na frente deles. Que é carro de levar a noiva e a noiva. E já tinha um casado, tava indo pro buffet. O carro quebrou dos caras. E aí? Aí o Roger desceu com a mulher dele. E levou os caras. Levou! Tem a foto no Instagram, eles levaram um casal pra festa, velho. Pode ser, nossa. Você viu? Não, eu não vi. É sério? É verdade. É um bom coração esse Roger Davi, não? Fora, e aí? Corintiano dos bons. Vai estar lá no poker, hein? Vai estar lá no segundo torneio Energy Poker, com certeza. Estádio 97, vai pra mais ouvintes? 3284-7097. Daqui a pouco, sabe quem tá chegando? Jorge Carmelo, hein? Jorge Carmelo, já já. Opa, tá faz malzinho. Tempo, hein? Já já no ar. Oferecimento de Chevrolet Cobalt. Passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt. Aproveite. Extra. Você merece ofertas Itaipava para reunir os amigos e torcer. Você merece o Extra Gol. E também o oferecimento do... Ah, olha que legal, hein? Do novo aplicativo antivírus. Não fique dando mole com as suas informações. Baixe já o aplicativo de antivírus e proteja o seu celular. Envie a palavra GOL para 22030. Gol para 22030 e você recebe aí e faz o download, tá bom? Vamos lá, ouvintes no ar, vai tocar o Asdrúbal. Olha, aqui estão os churros, para vocês os churros. Churros. Aqui estão os churros, para todo mundo os churros. Ah, rapaz, é, alô. Fala, Dudu. Opa, quem fala? E o cara do Dudu é melhor que todo lugar. Como? Bruno. Ô, Bruno, tudo bem? Bruno do que é o nome completo? Bem, cara, consegui, baralho! Conseguiu. Bruno do quê? Bruno Venezian Demarque. Demarque, quantos anos você tem? Tenho 32, Dodô. RG, segunda-feira, 3.2, RG. Ah, hoje, com certeza, pelo frio que tá fazendo, eu não vou abrir a Venezian, velho. Ah, sensacional! Aonde tá fazendo salvou frio? Hoje frio? O RG frio? Tem muito frio. Mas lá fora, tá lá fora não, ele tá. Tá frio, cara. Tá louco. Tô falando lá fora. Não, hoje não, tá hoje frio, não, hoje lá tá fora. Lá fora não tá frio? Não tá? Frio. Acho que tá. Não, hoje não. Tá de brincadeira, tá um frio. Calor do inferno. É? Calor do inferno? Ah, calor pra você inferno. Tá sempre calor. Pra você... mim passou de 18 já não tá serve. Louco. Como assim não serve? Passou de 18 não serve. 18 já é friozinho. Ah, quem é 18 é friozinho? Como não? 18 é animal, é a temperatura. É que esses caras ficam velhos e começam a sentir frio. É friozinho. Os velhos com problema de circulação começam a sentir... Ele tá na Austrália. Não, mas o RG, desde que eu conheço ele, está 24 graus. Sou eu que chego aqui no estúdio gritando que tá no Polo Norte, que tá no Polo Norte, que tá no Polo Norte. Mas a senhora que grita. Porra. E por falar em Polo Norte, quem que é seu amigo que anda de jet pelado? Isso aconteceu 4 vezes já. Com quem? E as 4, o cara quase foi preso. Que ridículo. Foi em Maresias o Maurício Matalon. Ele tem um jet ski que parece um Aras, né? Tem 4 mil cavalos. E acho que ele tinha tomado umas a mais. E aí ele falou pros caras, vou sair de jet pelado. Todo mundo falou, ah, duvido, duvido. Meu, saiu de foi? Jet... Saiu de... O Maurício Matalon saiu de jet pelado. Informa o Dodô quando andando, é andando ali, passou Maresias, passou Boiçucanga, Toque em Toque, tudo pelado. E o jet dele é aquele de pé, né? Sim. Meu, tá filmado, isso tem foto. Ele foi iniciado por atentado violento ao pudor, mas não por estar pelado, porque ele é feio. Ah, cara falou, você sem máscara. Foi 3 vezes já que ele foi pelado de jet. Nossa. Mas não é estilo Vieira, não, né? Pelo menos não decepcionou a galera. Ou é estilo Vieira? Ah, Dodô, pode falar. Porque você se decepciona, RG? É, se o cara tá pelado. Se o cara tá pelado em cima do jet ski, o que se espera é que pelo menos não seja estilo Vieira. Mas você dá aquela olhadinha de lado, não que você repare muito assim, mas você dá aquela olhada assim pra ter um parâmetro, RG, pra ver se o seu. Você tá manja, bem, você manja? Ah, eu fico. Nossa, RG manja, é zóio de treino. É sapo de duas cabeças. Eu fico... Zóio de treina. Zóio de treina é aquele cara que fica com o pontilhado assim, ó. Quando vai zóio de treina? Zóio de treina. O sapo de duas cabeças. Aquele cara que não. No banheiro masculino, fica olhando assim. Eu fico satisfeito vendo o meu, viu, mano? Peraí, tem uma menina aqui. Tem uma menina aqui que eu não vou falar quem é. E hoje, eu até conversava com o mano hoje sobre isso. Que no inverno, sim, ela anda pelada. Deixa eu ver. Foi de novo, hein? Tira essa vinheta daí, hein? Então, Katsu, eu te arrebento de porrada. Não. Você fala de mim? No inverno, cara. Mas é sensacional. No inverno, ela anda pelada de cachecol. De cachecol? É. Eu ponho o cachecol no meu... É? Na minha... No, né? Oh, qual bairro, hein? Fica, ketchup, cachecol. Aqui é facinha, Jaguaré. Jaguaré. Ah, Zona Oeste. Ô, Aguinaldinho, você já subiu lá no Pico do Jaraguá pelado? Lá no não. A pica do Jaraguá? Pico! Seu louco! Não, eu entendi errado. Qual time aí, brother? Jaraguá é o marmanjo que eu conheço? É, o Tricolor Paulista. Não, mas pera aí. Olha aí, o assunto veio a calhar. Ó, pera aí, Aguinaldinho, mas quando você entra no vestiário assim, você faz igual RG? Zóio de treina? Quando eu vou urinar. Zóio de treina, velho. Ô, Domênica, quando eu vou urinar. Domênica, vai pro inferno você. Tem 3 cabines no banheiro, né? Tão vazias, eu vou na do meio que é pra ter 2 chances de manjar rola. Você vai no canto, a outra pessoa vai no outro canto. Ô, Bruno! Fala, Sobra! Ô, rapaz, quarta-feira, hein? Clássico brasileiro. Precisamos quebrar essa escrita aí, ó. Faz 7 decisões de Libertadores seguidas, hein? São Paulo sendo eliminado pra times brasileiros, né? Não, vai ser diferente. Vai ser diferente, vou estar lá, mais 60 mil pessoas, vamos ganhar do Galo. E as galinhas vão ter que secar muito. Galinha é tua prima. Mas não fala, olha. Quem que é? Já a carapuça coube, como assim? Ah, que coisa! Ué, mas eu não falei pra ele, eu tava conversando aqui com o Vilela. Ah, sim, é. Vilela que gritou aqui, galinha, do lado de fora. É, do estúdio, sim, eu falei aqui. Ah, entendi. Eu falei pra ele. Ô, Bruno! Mas não fica assim não, mano. Tá de boa. É, você vê equilíbrio entre os times ou você acha que um é melhor? É, como vocês já falaram aí, ô Sombra, eu acho que o Atlético já vem numa pegada aí, num entrosamento diferente. Mas eu tô acreditando muito no São Paulo. Eu acho que o Balsa, ele acabou dando uma cara pro time. E depois dessas apresentações aí, o time ganhou confiança. Isso é muito importante. Diga, complemento. E também o Galo, ele veio de uma derrota meio frustrante aí na final do estadual, e ele deve dar uma desanimada. Eu acho que o momento é diferente do São Paulo. Então acho que a gente tem tudo pra passar. Mas o Atlético jogou com o time misto, hein? Nesse final de semana. O Atlético não jogou com força máxima, não, hein? Sim, sim. Não acho que foi tão dolorosa essa derrota também não Mineiro, acredito, não. O foco do Atlético é a Libertadores, mano. Vamos ver, mas o pessoal fala muito do Lucas Prato, não, tem que tomar cuidado, mas eles têm que tomar cuidado com o Carleri também, que é o artilheiro aí da competição. Não, então, eu acho que assim, tem que tomar cuidado. É, o Galo, o grande, acho que o forte do Galo, principalmente aquele lado direito aí, com o Marcos Rocha, né? Eu acho que esse lado direito e o Lucas Prato são grandes destaques, né? Assim como no São Paulo, se a gente for analisar, tem bons pontos, mas o forte que é? É o Ganso. Isso. Né? O Calleri, inegável, né? O Atlético melhorou um pouco a marcação, Sombra, porque o Atlético nas últimas partidas ele tem jogado com três volantes. Tá jogando com o Rafael Carioca, com o Leandro Donizete e com o Júnior Urso. Tá jogando com meia só, ou o Dátolo ou o Casares. Mas no jogo contra o Racing, acho que não jogou nem o Casares nem o Dátolo, hein? Contra o Racing não foi nenhum dos dois? Foi o Patrick? Agora eu não tô lembrado. Não era o Carlos que jogou? Pode ser. É, o Carlos jogou. O Carlos jogou a final do... Aí no ataque, depois tava. Eu sei que terminou jogando com o Lucas Prato, aquele Cleiton que era jogador do Figueirense, atacante. O Carlos acho que saiu machucado. Agora eu não tô lembrando do restante. Pega a escalação aqui. Pega a escalação aí. Tá certo, Bruno. Então deixa o seu palpite aí pro Tricolor e Galo. Ah, é 2x0 pra gente. 2x0, eita nós. Bom resultado, não classifica, mas é bom resultado. Ah, 2x0 acho que mudou. Não é o suficiente pra classificar, pra mim, mas é bom resultado. Pra mim, se for 2x0, mata. Olha, mas calma aí, Domênico, porque ó, o Corinthians na Copa do Brasil, naquela eliminação pro Atlético Mineiro, ele fez 2x0 aqui. Então, mas pera lá, pera lá. Tomou 4, né? Mas é isso daí, não, mas pera aí, calma, é uma calma, vez na vida, outra na calma, morte. Não é uma vez na vida, gente. O Corinthians fez 2x0 aqui, fez 1x0 lá, o Atlético precisava fazer 4 gols e fez. Aí na rodada seguinte, Sombra, que o Atlético avançou, pegou o Flamengo e aconteceu a mesma coisa. Tomou 2x0 no Rio, o Flamengo mas chegou lá... Era o ano dos caras, mano, não é toda hora também. Né? Ah, mas Domenico, tem que aquele respeitar. Galo que ganhou a Libertadores era melhor, igual ou pior do que esse? Melhor que esse. Olha... De 2013. Olha, eu acho que tinha mais treinador. Acho que era melhor, mais hein? Técnico. Melhor. Tem um técnico era bem melhor. Era melhor, mas não é tão melhor mim, assim. O Cuca era melhor que o Aguirre. Pra mim, aquele Galo era melhor que esse. Eu não acho. Muito melhor. Eu não acho. Você acha igual, Benjamin? Eu não acho. Eu acho que é o seguinte, eu gosto desse Atlético de hoje. É que prefere eu acho, esse? Eu prefiro. Aquele lá, no, é que aquele lá tinha o Ronaldinho Gaúcho, e tava jogando numa fase muito bacana. E o Robinho aqui ainda não virou, não é o Robinho ainda que a gente espera. Achei que tava mais reloginho aquele Galo. Casares, lá, e o Tardelli, né? Casares, Dátolo, esse Júnior Lúcio que tá jogando muita bola. Mas Robinho. Perdeu. O Lucas Prato, que joga muito. Mesmo. Eu acho um timaço. Mas tinha o Cuca, que é mais técnico do que o Robinho. Eu acho aquele Atlético melhor, porque tinha o goleiro Vitor, né? E nesse também tem. Ah, você gosta do Vitor, hein, Preto? Ah, é, aquele lá tinha o Vitor. É que naquele time, quem levou nas costas... Também tem, continua. Quem levou nas costas aquele título do Atlético aí foi o Ronaldinho Gaúcho e o Vitor no gol. Esses dois aí foram fundamentais. Mas hoje, diante do que o Atlético tem, eu até acho que aquele time era um pouco mais forte do que o atual. Só que não é tão distante assim. Me parece, é que aquele era um pouco melhor, mano. Tá certo, Bruno. Grande abraço pra você. Obrigado pela audiência. Valeu, Sobral. Valeu, pessoal. Prazer falar com vocês aí pela primeira vez. Tchau, Donada. Valeu, cara. Falou, velhinho. Até mais. Tchau, tchau. É isso aí, esse é o Estádio 97 da Energia 97 FM. Lembrando que tá rolando agora o pedágio sem parar. Olha, Zona Leste de São Paulo, no posto Shell Chaparral, na Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222. Pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, sentido rodovia Ayrton Senna. O Mota tá lá, é isso? Motinha. Motinha tá por lá, passe por lá, você concorre a bonés, camisetas da Energia 97. Então, olha, posto Shell, Chaparral, Avenida Condessa Elizabeth Robiano, número 2222, pista local da Marginal Tietê, após a ponte do Aricanduva, no sentido rodovia Ayrton Senna. É o pedágio sem parar, daqui a pouco o Mota vai entrar de lá ao vivo com a galera, tá bom? Ele já entrou. Não tava? Não entrou ainda, tá louco. Você não ouviu, Sombra? Não ouvi. O Mota entrou. Tá louco. Não entrou, não. Entrou. É, já entrou. O Mota tava entrou. Aí. É verdade. O Mota tava no ar, gente. É, já entrou. Não precisa marcar de novo, não. Tá louco. Poupa o ouvido do Estádio 97. É, o Mota ainda entrou, não entrou, tá, não. Entrou, sim. Não entrou. Entrou. Tá louco. Olha. Gente, pega o replay. Bah, o Mota já não participou. Entrou, que esse tá louco. E você, o que tá achando da semana, hein? A minha tá ótima, ou melhor, está irresistível, com a semana irresistível Pizza Hut. A cada semana, 50% de desconto num sabor de pizza grande ou super fatia. É isso mesmo, 50% de desconto na pizza grande ou super fatia. Não é brincadeira, 50% de desconto nas deliciosas pizzas da Pizza Hut. Uma semana tão irresistível que você não vai parar de repetir, como eu. É muito barato, muito gostoso e muito Hut. Dessa vez, o sabor é pepperoni. É só ficar atento e ver as lojas participantes pelo site pizzahut.com.br/SP. Que tal aproveitar agora mesmo? Acesse o site, descubra a loja participante mais próxima de você e aproveite. E para fechar, vou repetir mais uma vez. Semana irresistível Pizza Hut. 50% de desconto na pizza grande e super fatia. Só a Pizza Hut é Pizza Hut. Olha, daqui essa a pouco... é que eu mais gosto, de pepperoni. Hã? É boa, né? Nossa, muito boa, muito boa. Aliás, todas são muito boas. Sim. Sexta-feira, agradecer o pessoal do Pizza Hut, que trouxe pizzas pra nós. Verdade. Meu Deus do céu. Muito obrigado. Verdade. Valeu. HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. Sabe quem tá chegando? Quem? Ah, ele? É. Com certeza. Olha aí. Jorge Carmelo. Jorge Carmelo. Jorge Carmelo. Boa noite a todos. Viu? A trilha é muito gostosa. Precisa botar um sertanejo aí, né? Jorge Carmelo. Ah, sertanejo é delícia demais, tem, né? Tem que pôr aí, viu, Bá? É muito bom, viu? Tem um sertanejo aí. Coloca aí. É o Henrique Juliano, né? É o que esses caras estão querendo aí. Eu tô vindo aqui muito emocionado com a promoção, porque o meu time do coração é o Corinthians, né? O seu time do coração é o Corinthians. Boa, Carmelo, isso aí. Ah, é que é nós, né? Fora é mesmo, Carmelo? É, esse é corintiano. Mas, boa, além disso, a gente criou uma promoção muito gostosa aqui pro ouvinte, porque a maioria dos ouvintes são corintianos também. Não precisa nem fazer pesquisa. Se é a pesquisa, diz, então deve ser. Não sei. É, sertanejo, pagode, boa rádio, né? Então, assim, tem muito corintiano aqui, viu? Ah, sei. Então, a gente criou a promoção Um Dia de Corinthians, com a energia e alegria da cidade. Um dia de Corinthians? Uma promoção pros corintianos aqui na alegria da cidade? É. Um dia de Corinthians, exatamente. Olha só, para começar, você vai passar a manhã inteirinha trabalhando de flanelinha em uma travessa da Avenida Mateu Bem, lá em São Mateus. Flanelinha? É, você vai começar o dia da melhor maneira possível do dia do Corinthians, né? Para isso você não vai também, como é que eu faço? Você vai ganhar um kit, é o kit flanelinha do Timão. Ele vem com a camisa rasgada da Excel, Corinthians, 96, 97, um chinelo de dedo sem a sola... E uma touca oficial da camisa 15 do Timão. Camisa 15? É, porque entraram mais três. Era 12, né? Agora é 15. Camisa 15 do Timão, exclusivo pra você. Então vem a camisa rasgada da Excel, um chinelo de dedo sem sola e a touca oficial da camisa 15. E é o seguinte, meio-dia a gente vai almoçar na barraca de dog da Edneia. E todo mundo aqui. A Edneia agora tem barraca de dog? Ela, mas ela não trabalha na rádio? Sim, mas à noite ela, todos os jogos que tem lá, ela tem vendido o dog dela em Itaquera. E esse dog não é qualquer dog não, viu, Sombra? Como que é esse dog? É uma inovação que inclusive está fazendo muito sucesso na região. Está até espalhando para São Paulo. É o primeiro dog sem pão do mercado. Olha aí. Dog sem pão? dog sem pão. É uma inovação dela, ela criou isso. Como que ela vai segurar a salsicha, velho? Então, vem num pratinho, muito gostoso. Vem com salsicha, né? É. E o vinagrete. Aí você fala, ah, mas vinagrete não é qualquer vinagrete. É o vinagrete da safra de 2002. É igual o vinho, a gente deixa fermentando. Mas vinho é uma coisa, vinagrete vai estar tá estragado. Não. Ele fica ali nas barricadas certinhas. Fica dentro desde 2002. Essa safra é muito gostosa, inclusive. Você tem que passar lá um azedinho bem gostoso. Você vai adorar. Imagino. É o Edmilson que pisou no vinagrete. É muito gostoso. Peraí, fez o vinagrete que nem é faz igual vinho. Vinho, exatamente. Vai pisando no tomate. Pisando, é. Ah, é? É, tem tomate, tem muita coisa gostosa. Tem, que delícia, hein? É, como é que chama aquele? Pimentão também, muito gostoso. Pimentão vai pimentão? Cebola. Vinagrete vai no pimentão? Cebola. Pimentão no vinagrete? Alguns vai, o dedinho. Isso. O amarelo e o verde. É pra dar azia. Ah, é? Não, a gente só vai com pimentão preto ali, porque é do Corinthians ali. É, mas o verde. Mas não tem não pimentão preto, Carmelo. Não, mas se você usar depois de 3 anos, ele fica preto. Pode tentar, pode tentar. Porque aqui é Corinthians, né? Ah, pode ter verde, né? Não, que isso, né? Aí depois desse almoço delicioso, você vai ganhar um vale muito legal aqui da nossa rádio, que é o Vale SUS. Você SUS? Pode... É. É uma rede muito gostosa, você pode um dia frequentar. Só que você apresenta um ano antes, que só um ano depois que você pode ir. Então você apresenta o Vale SUS. E aí você pode frequentar o nosso SUS. E para fechar o dia, nós olha, essa é a parte mais gostosa da promoção, que é... Nós vamos fazer um tour do Timão. É o seguinte, vamos andar a pé pelo bairro de Itaquera para conhecer tudinho. Você vai andando com a equipe de promoção, Itaquera inteira, desde o metrô, trem, a gente vai andando. Aí com direito a Poropopó em frente à estação do metrô, olha que delícia. Imagina você e toda a equipe de promoção gritando Poropopó, Poropopó. E além de tudo, o nosso instrutor Pedrinho Pedra, ele é da região lá. Pedrinho Pedra? É. Ele vai dar também, durante o caminho, um tutorial completo de como bater uma carteira sem passar risco. Porque as pessoas ficam em dúvida, né? Eu quero bater uma carteira, mas eu posso tomar uma porrada. Então, Pedrinho Pedra, ele faz isso. Não tem violência com ninguém, a pessoa não percebe, não passa nervoso. Por que pedra, hein, Carmelo? É, ele teve um probleminha na infância dele... Ele tem 15 anos, né? Ele teve um probleminha na infância dele. E ele teve um probleminha com drogas, tudo, mas agora ele tá recuperado. Tá limpo agora? É, eu acho que tá. A gente conversou com ele ontem. Ele tava bem, ontem ele tava bem. É, ele costuma ficar ali de vaso meu cão ali antes da Radial Leste. Grande Pedrinho Pedra, um beijo pra você. Ele vai ajudar a gente. Então essa aí é a promoção. Ah, legal, hein? Um dia de Corinthians, você que é corintiano, liga aqui pra gente, você vai concorrer. Pode ligar no telefone público. Tá jogando contra, hein, Carmelo? Por quê? Tá jogando contra, hein? Por quê? Você quer participar também? É que você não vai nesses lugares, vai, hein? Ele não, não vai, mano. Ah, você tá brincando. Carmelo, aí tá jogando contra fiel, hein? Não, muito pelo contrário. Um grande beijo pra torcida do Corinthians. São promoções, né? Promoção. Pra participar, o que tem que fazer? É só você ligar aqui no telefone público. Tem que ser no telefone público. Cara, tá bombando ali. Eu tô vendo as linhas piscando. Tá bombando. Exatamente. Cara. Você liga, você tem que tirar uma foto de você ligando do telefone público. Aí você liga... Faz um selfie no telefone público. É. Aí você liga, a gente vai sortear 10 pessoas com a ficha mais suja. Quem tiver passagem tem mais chance, tá bom? Beleza. Se tiver algum BO no seu nome, você tem chance. Agora, se você já ficou preso, você tem muita chance de ganhar. A gente vai tudo. E se foi preso no exterior, por exemplo? Aí já tá dentro, né? E com o nome na Interpol? Não, aí já vai até ser instrutor com a gente lá, vai caminhar junto, com certeza. E um beijo pro Pedrinho Pedra. Pedrinho, beijo pra você, viu, amor? Pô, por falar em tá preso, né? Vocês viram, a Richthofen passou o endereço errado. Pô, você viu? Mas é, tem que voltar mais cedo. Mas olha, o RG já tinha falado isso a semana passada. Isso é uma coisa que tem que ser repetida. Isso é uma coisa que... Como que essa cidadã... Pode, né? Ela recebe o direito de passar fora da cadeia no Dia das Mães. Mãe essa que foi morta por participação dela. Só faltava algum shopping contratar na RG pra fazer propaganda pra shopping. O absurdo não é ela passar endereço errado, mesmo porque... Ou um endereço inexistente, mesmo porque ela ficou muitos anos presa lá. Que não ia ter endereço mesmo pra passar. Claro. Absurdo é ela recebeu esse indústria. Gente do céu, que país que nós estamos. Isso não existe, pô. Como que pode uma coisa dessa? E não só ela também, né? O cara tá preso, tá recebendo o indulto, velho. Tem que cumprir a pena, pô. Como diria a Legião Urbana, que país é esse? Mas em específico, esse caso, Dia das Mães recebe um indulto pra passar o Dia das Mães fora da cadeia. Sim, ela matou a mãe. No dia da... Não, ela não matou, ela mandou matar. No Dia das Crianças, o Nardoni vai receber o indulto? né? É a mesma coisa. Criança, olha, recebe. Por que que não solta o... Tem que receber. Mas você tem coisa que não dá pra entender, né, RG? Imagina, daqui a pouco o Nardoni fazendo propaganda de bife infantil. O Brasil não tá dando pra entender. O próprio país não tá dando pra entender. Sabe, tá confuso. Acho que o nego, quando tem dinheiro, ele vai embora mesmo. Ele vai embora. Por isso que aquele ditado prevalece, né? Pau que nasce torto, morre torto. Não tem jeito. Tem jeito. Daqui a pouco, vão colocar o casal Nardoni pra coordenar a vara da infância da família. No interior de São Paulo. Absurdo. Uma cretina e não contratou um cara lá pra roubar os familiares e falou: se precisar, quebra o braço da minha mãe. A filha! Meu Deus! Foi a filha. Então, com participação da irmã. Falou que podia bater nos pais, cara. A irmã com 17 anos. Mas vou falar um negócio pra você, meu. O mundo tem. Ó, o mundo tem que acabar de novo aí. Mano. Começa de novo, né? Tá tudo errado. Se fosse o Benjamin, ia dormir de porta trancada, meu. Aquele Jimmy ali é... Não, o Jimmy é sangue bom, mano. Moleque, da hora, mano. Tá bom. Se eu fosse o Benjamin, ia dormir de porta trancada, meu. Menino. O Jimmyzinho é gente boa demais, menino, mano. Menino é do mal, e o Sammy também. Menino é do mal, hein? Não, os moleques são educadinhos, mano. Não, é que o Jimmy, ele é hiperativo. O Sammy é bonzinho, cara. Ele só faz xixi no cachorro. Mas é bonzinho. Mas essa menina aí... Ô, mano, essa menina aí também era super educada. A mãe tá até agora inconformada. Ela era ouvinte da rádio, tinha cadastro. A mãe e o pai eram inconformados. Não, Richthofen, mas essa que a RG tá falando... Não, tô falando essa de ontem, que mostrou... Que mandou quebrar os braços da mãe. Que mandou roubar... Ah, essa não houve errado. É, entendeu? Educada, a mãe surpresa, imagina. Mas RG, isso daí não muda a chavinha de uma hora pra outra, não. Isso daí já devia ser torta, é a mãe que não via, viu? Ô, velho, mas se você encontra amanhã nos bares da vida aí, porque você é um cara que vive nos bares da vida, né? Já foi esse tempo, hein? É, mas você encontra. Vez em quando, muito menos agora. A Suzane lá já saiu da cadeia, tá? Ela dá umas piscadelas pra você. Você já bebeu umas e outras, tá mais pra lá do que mas pra cá. Mesmo bêbado, Sombra, mesmo caindo pelas tabelas, você tem que ficar longe, porque uma mulher dessa mata pela segunda vez. Mas acho que se é o Benja, ele vai, né? O Benjamin é muito louco. Sou eu? Mas aí não precisava nem ser. Não precisava nem ser ela, né, mano? O Benjamin é bobinho. O Benja tá muito louco, ele vai. Ele vai numa boa com qualquer um, velho. O Benjamin é bobinho, tadinho. Pode. Vamos falar aqui do resort do Estádio 97. Pessoal que é aí no resort, atenção, 19 horas e 28 minutos. A gente vai ter o resort acontecendo de 10 a 12 de junho no Bourbon Spa Resort em Atibaia. Tá bombando de ligações, muita gente fazendo as suas reservas, todo mundo querendo participar desse evento, que é um dos mais legais eventos do Estádio 97. São 48 horas com a turma do Estádio 97, lado a lado, que eu acho que tem gente que fala assim, mas vocês ficam lá o fim de semana inteiro. Opa! Não só ficamos, como participamos de todas as atividades, viu, galera? Amanhã chegam os uniformes do torneio de Society. Ah, esse torneio de Society do resort, que é animal. Vou jogar de novo, hein? Vai jogar? Mas tem que jogar sério. Não, mas eu joguei. Ano passado você jogou e abandonou o time. Não. Abandonou. Ah, por que o Valdívia pode ficar o ano inteiro fora ou não? Porque lá não é Palmeiras. Eu tava contundido. Lá é o resort do Estádio 97. Mas é pra lá que o Palmeiras vai sempre. Ô, Sombra, eu joguei dois jogos. Mas vai, mas quando a gente vai, eles não vão. Eu tava sem ritmo de jogo. Aí no terceiro eu não aguentava, mano. Ah, então entra no segundo. Aí o médico falou, ele me poupou, eu queria jogar. Muita estrela você, é, viu? Brincadeira. Vamos ter lá o stand-up do Rudy Landucci, o estádio ao vivo acontecendo na sexta-feira no final da tarde. A gente vai ter lá um salão de videogame pro pessoal jogar futebol no videogame. É legal demais. Todo mundo querendo passar a régua no mano. É muito legal. E os jogos da cassineira. O pessoal curte a cassineira demais, né? Vai ter roleta, vai ter blackjack, vai ter poker, tudo com dinheirinho fictício. Aí você recebe uma cota de dinheirinho fictício, você vai jogando, conforme o valor que você soma, você ganha brindes, ganha presentes do Estádio 97. Faça hoje mesmo a sua reserva. Aliás, são 19 horas e 30 minutos agora. O primeiro que fechar hoje o resort, ligando na Lotus Travel, vai ganhar o direito de... Oba, vou fazer uma brincadeira agora. Aí, Marcinho, fica esperto. Liga lá e fecha. Olha, São Paulino, o primeiro que fechar hoje, São Paulino, vai ganhar uma vaga na torcida Estádio 97 para quarta-feira. Oba! Aí então, sim. Primeiro São Paulino que fechar lá... Vipão, velho. Tá? Primeiro São Paulino que fechar o resort hoje no 2896-4665. Você pode parcelar em 6 vezes, no cheque no cartão, tá? Até o primeiro São Paulino que fechar ganha o direito Vipão, de ir na torcida Estádio 97 no camarote único nessa quarta. Rolou. Então, São Paulinos, liguem 2896-4665. Pode ligar agora. Plantão da Lotus está aguardando sua ligação, tá bom? Vipão, jogão, vai ser Vipão. Bom demais. Ligue. É isso aí, cara. Bom, finalmente os estaduais acabaram. Vai começar o Brasileirão. Mano! Sim. Palpite pro campeão brasileiro. Ah, Coringão, Sombra. Lógico, óbvio. E pra você, Dodô, quem que vai ser o campeão brasileiro? Campeão brasileiro esse ano, sem dúvida nenhuma, Palmeiras. Mas por quê? E por quê? O Palmeiras vem forte pra ser campeão brasileiro. Vou colocar aqui, ó. Alô. Tá bom, então beleza. Ó, vamos lá pra mais ouvintes? 3284-7097? Bora. 3284-7097? Beleza, então vamos lá. No oferecimento de Bozano, jeito de garoto, cuidado de homem, também de impermeabilizantes que recobre plástico, máxima proteção pra toda a sua casa. Sabe essas noites você sai caminhando sozinho, de madrugada, com a mão no bolso? Alô? Alô, quem fala? Quem é? Fábio. Ô, Fábio, tudo bem? Esse Benjamin é um retardado. Eu? É louco mesmo esse trouxa. Quando Fábio, convém. Tudo bem? Fábio do quê? Quando convém. Fábio Barbeiro. Barbeiro? Isso. E quantos anos, Fábio? 37. 3.7, RG, hoje. Mas, Domênico, não pode nem ter carta de habilitação, velho. Você é barbeiro, velho. Pô, fica em casa. Ah, sensacional, salvou a hora de novo. A segunda vez que eu ligo, a mesma piada. É esse cara aí, gente. Tá vendo? É esse cara que enche o coração dos outros. É, mas é audiência rotativa, velhinho. É. Ô, velho, e qual que é o bairro? Bairro? É. É Itapema. É. Não é bairro, é bairro. Ô, Benjinha. Amigo. Oh. Oba. Vai, tá demorando. Eu que eu conheço. Amigo, pega o cotovelo. Pega o cotovelo. Amigo, Zona Norte, amigo. Hã? Hein? Olha, o Benjamin falou amigo, que... Amigo, Guararema, amigo. Só ia Guararema. Guararema. Ah, aí, vá. Aí, os trouxas. Os trouxas lá fora. Aí, ó. Isso. Que é isso? Que é isso? Você tá louco? É que ele vibra quando ele acerta um local. Ele... É parecido. Ele fica todo entusiasmado. Que quem deu o bairro aí foi o RG, né? Ele teve lá domingo à noite. Ah, é verdade. Opa. Ah, foi você o autor do... Uma forte pro RG. Foi você o autor? Não, eu não. Eu tô ligando agora só. Não acredite nessas informações falsas. Mas com a relação é pequena, RG, todo mundo sabe de tudo, pô. É, mas não, mas é, às vezes tem algum que o cara tá muito mamado, aí acha que viu um e não é, sabe? Eu recebi aqui mesmo você não abrindo a boca pro pessoal reconhecer a sua voz, o pessoal fica sabendo das coisas lá. Convite, eu recebi aqui pelo o grupo que a gente tem no MSN, né? É. MSN? MSN. Mas não é no ICQ? Ah, ICQ é meu tempo antigo, mas até pra mim já foi, né? Oh, e o time, brother? Corinthians. Ah, Coringão. Corinthians. Eu vou urinar. Ó, amigão. Você poderia fazer na roupa, já que você tava de fralda. Isso. Ao respeito. Biscate. Ô, amigão. Manda. Coringão aí, agora tem o foco aí. Já foi, Benjamin. Você tava lá fazendo coisa. Tá fazendo. Ô, todo esse tempo, velho? Caraca. Você tem quantas bexigas? Pô, tá com a bexiga lotadinha aqui. O Benjamin tem mais bexiga no corpo dele do que um buffet infantil na porta. O problema é que nem a RG. A RG gosta de ver. Ele falou, cara, gosta de ver. Isso é teu? Você que fica mostrando o negão aí curtindo, eu que gosto de ver. Seu louco. O negão da internet. Assume, velho. Mas, ô, amigão. Com relação à campanha do Corinthians esse ano, o Corinthians acabou saindo do Campeonato Paulista, saiu da Libertadores, e o que nos resta agora é brigar pelo Campeonato Brasileiro e pela Copa do Brasil. A expectativa desse ano é a mesma do ano passado? Você acha que o Corinthians consegue brigar pelo título ou você acha que esse ano está um pouco mais distante? Mano, sinceramente eu acredito, viu? Eu acredito porque o Corinthians em ponto corrido tá difícil quem pegue, viu? A gente realmente não foi muito bem aí no mata-mata... também não perdemos, né? Mas no ponto corrido, que o que vale é o jogo fora de casa, a vitória garantida em casa, eu acho que o Corinthians tem muita chance aí. E o Tite, o Santo Tite, sabe como fazer isso muito bem. Eu concordo contigo, cara, porque o retrospecto do Corinthians hoje, jogando em casa, o aproveitamento é de mais de 82%. O Corinthians esse ano aí de 14 partidas, ele empatou 12 e venceu 12. Então o time do Corinthians aí dentro de casa, jogando na arena, é um time muito forte. apesar de ter sido eliminado aí nos pênaltis pro Audax e um outro empate contra o Nacional do Uruguai. Mas o Corinthians, a impressão que dá com relação aos pontos corridos, cara, é que o Corinthians parece que desacostumou a jogar esse tipo de torneio. Tô errado? Não, é, a impressão é essa mesmo. E outra, né? Eu acho que, por mais que o Corinthians esteja muito mais organizado do que um tempo atrás e tal, eu acho que agora, a gente não dá pra acreditar que vai entrar em todo o campeonato e ganhar. Sai o Barcelona, o Bayern, todo mundo perde uma hora, entendeu? Então, o que eu acho é assim, por mais que o time seja organizado, que o time tenha time pra chegar ao título, vai sempre ter um campeonato, o futebol é assim, sempre foi, né? Não dá sempre a lógica, então acho que por isso tem muita chance pra esse campeonato aí. Mas, velhinho, com toda a identificação do Tite hoje, com toda a moral que ele tem lá dentro do Corinthians, você entende que esse elenco, esse time do Corinthians... O Tite vai tirar mais do que esses caras possam dar? Você acha que tem mais para tirar desse time? Eu acho que perdeu muita qualidade em relação ao time do ano passado. Você acha que o Tite consegue tirar mais desses jogadores? É, gente, não pode esquecer que tem cara chegando, né? Tem dois caras agora vindo do Audax. Óbvio, não é craque, mas o Ralf e o Paulinho, quando chegaram, também não eram craques. Então, ah, isso aí, cara. Eu acho que são bons reforços para elenco, para crescer junto com o time ao longo da temporada. Acho que o Tite é o cara ideal pra fazer isso. Só te falar um negócio, mas quando você fala isso. Mas quando veio o Ralf e tal, é verdade. Mas precisa ter uns dois, três jogadores nesse elenco aí com um pouco mais de experiência. Pô, mas o Elias não é experiente, Benjamin? O Elias não fica no Corinthians. Tá, mas precisa ver se fica, né? O Elias... Mas ele tá falando do elenco atual. O Elias mas aí não dá pra eu falar de quem vai sair daqui. Eu te falo, é muito pouco provável que o Elias continue. Ué, mas a torcida não tá pegando no pé do Elias? Não, mas não é questão disso, é questão que o Elias é 50% só dele, é do Corinthians. O resto é do Sporting de Portugal. O Sporting quer fazer bem. Agora me diz uma coisa. Você que é mais bem informado do que eu. Eu faria um rolo e traria o Barcos, que tá lá na reserva. Mas isso que eu ia te perguntar. Se o Elias sair, será que não vem mais alguém que não viria se ele não saísse? Que vai entrar um dinheiro, eu imagino. Olha, tudo bem que seja 50% do valor dele. O Corinthians vai contratar? Vai. Vai. Eu ainda não sei quem. Agora, você tem posições aí, e o Tite já viu que precisa. A meu ver, a minha opinião, o Corinthians precisa de um atacante. Eu traria o barco, sim. O Luca ganhou a confiança? Quem? O Luca. Ganhou a confiança? Depois da renovação do contrato, ele deu uma murchada no futebol dele. Pode até ser, não é, acho que isso, mas precisa ter dois caras ali, sabe? Protagonista. Protagonista. Entendeu? Mas, ô Benja, vindo o Barcos e perdendo o Elias, não é aquela história de puxar o cobertor, cobrir a cabeça e descobrir o pé? Mas eu acho que é muito mais fácil você trazer dois volantes hoje do que acertar num atacante. Eu não vejo hoje tantas opções de atacante assim disponível e fácil de se trazer. No mercado nacional, eu não me lembro. É que o Barcos, Benja, eu acho que é arriscar demais, sabe por quê? Concordo contigo, o Barcos é um baita jogador. Aquele Barcos que passou pelo Palmeiras. O Palmeiras fez gol pra cacete. Porque o Barcos do Grêmio já não era lá essas coisas. O Barcos jogou muito mais no Palmeiras do que jogou no Grêmio. Eu te digo, eu traria o Dentinho de volta não, também. Não, é um retrocesso. Sério? Dentinho, cara. Eu te falo por quê. Não acho, discordo. Não, mas não é um protagonista, né, Benja? Não, não é um protagonista. Também não entra, nesse papel que você tá falando, bota... Não põe a bola embaixo do braço, né? Não, mas vai botar a bola do braço nenhum que o Thiago Neves seria. A bola embaixo do braço, não. Thiago Neves? Não. Ele chega com esse patamar muito mais do que o chega nesse nível. Mas não... Mais que Dentinho, pelo amor de Deus. Mas, amigo, com relação ao Barcos... Posso falar uma coisa? Eu traria o Thiago Neves. Eu acho que o Corinthians precisa de um centroavante, mas se a gente for pegar o futebol brasileiro, quem que é o grande centroavante que a gente tem hoje? Lucas Prato, Caleri. Ricardo Oliveira. Não é um cara que veio pra ficar. Mas parece que ele gostou tanto daqui que deve ficar até o fim do ano. Não, mas, amigo, hoje os dois melhores do Brasil... Hoje os dois melhores do Brasil são pela ordem aí. Acho que o Ricardo Oliveira, depois o Lucas Prato do Atlético Mineiro, cara. O Caleri é artilheiro da Libertadores. Ah, mas também pegou aquela galinha morta lá. Ninguém fez gol em galinha morta. Fizeram também. Mas é a mesma coisa de comparar. Por exemplo, o maior artilheiro de todas as Copas, o Close. Uma Copa do Mundo que já teve jogadores emblemáticos como Romário, Ronaldo. Falar que Close é artilheiro é um sacrilégio. Tudo bem, mas é um sacrilégio. Mas com relação, amigão, por exemplo, o Benjo sugeriu dois nomes. Aí o Dentinho, eu acho que é um retrocesso total. Dentinho hoje, sinceramente, é um ex-jogador. Não dá pra chegar e falar o Dentinho vai voltar e vai ser o nome do Corinthians. Não dá. Com relação ao Barcos, pela bola que ele jogou no Palmeiras, eu concordo. Mas o problema do Barcos é que ele é reserva hoje no time português que ele joga lá no Sporting. É um cara que, quando foi assediado pelo mercado brasileiro novamente, recentemente, inclusive, no final do ano passado, o empresário dele colocou, acho que nas redes sociais, dizendo que era um absurdo o que a mídia estava fazendo, que não existia absolutamente nada, que o que o Barcos ganhava na China, nenhum clube brasileiro poderia pagar. E isso pode ser, talvez, utilizado para esse contexto também de falar do clube europeu. O Barcos, se for traduzir o quanto ele ganha lá em euros para reais, dá quase 1,5 milhão de reais. Que time brasileiro hoje vai ficar cacife? 1,5 milhão de reais. Caraca, então, que time brasileiro que hoje... Sim, ele saiu da China, Domenico Gatto, para ganhar dinheiro em Portugal. E o Barcos, quando ele deixou o Brasil, ele deixou muito claro que o objetivo dele era esse, ganhar dinheiro. O que faria o Barcos hoje mudar de ideia? Ah, quero voltar a jogar no futebol brasileiro para... Talvez eu consiga uma convocação para a seleção argentina? Imagina. De novo? Imagina. De novo. O Barcos, ele utilizou esse argumento aí para sair do Palmeiras porque ele foi um covarde. Foi um covarde. Porque o Barcos aí, pensando no ataque da Argentina com Messi, com Agüero, com Tevez, com Higuaín, com Lavezzi, achar que ele teria condição de jogar Copa do Mundo, é o cara ser muito fanfarrão. E podia ir para reserva. Muito fanfarrão. Nem reserva, Domenico. Esses cinco que eu citei não aqui. Pegava nem reserva. Estão muito à frente do Barcos, velho. Estão muito à frente. Até em termos de nome. Tanto é que o Barcos na Argentina, RG, não é ninguém. Mas eu acho que é um cara que joga muita bola. E se jogasse, 50% do que ele jogou no Palmeiras, no Corinthians, o cara ia coalhar de fazer gol. Ele saiu na hora errada do Palmeiras. Pois é, ele foi covarde porque o Palmeiras caiu na segunda e não queria jogar na segunda divisão. Fala, velho. Posso falar um negócio? Claro. E tem uma coisa que a gente... Parece que tem hora que a gente esquece disso, mas é óbvio, né? Eu vou falar um negócio ridículo, mas... O jogador é um ser humano, né? Pô, e você pega o Kardec. O cara até, sei lá, 6 meses atrás era uma unanimidade. Olha a fase dele hoje. Ó, eu traria então, o Kardec pro Corinthians. Não, então, mas o que eu tô dizendo é o seguinte. Melhor, você pode pegar o cara melhor que o André. Trazer, e o cara não render. E pode pegar um cara que às vezes, pô, tava meio... em dúvida, no banco, esquecido no outro time, e o cara meio estourar. Mas o Kardec, então, ele não é o protagonista. Tem um elemento aí que é meio imensurável, né? Peraí, deixa eu me explicar. Não falei que tem que trazer um protagonista. Se for aqueles três aí que balançam o time e tudo mais. O Kardec um pouco, é esse cara. Não, mas que dá um pouco mais eu não vejo lá a grande diferença do Kardec pro André. Eu vejo muito. Não, mano. Pelo amor de Deus. A bola que o Kardec tá jogando no São Paulo. Mas é diferente. Mas é diferente. Protagonista, eu não falei protagonista. Não baseia-se em carreira, baseia-se no presente. Uma coisa é a fase do Allan Kardec, velho. Uma coisa é a fase do André, então. Mas a fase do André vai ser sempre essa. Não, no ano passado ele jogou bem. Eu não usei o termo protagonista. Porque protagonista pra mim não tem. Não dá pra trazer. Não falei isso. Ah, porque da forma como você colocou, achei que você tava se referindo a jogadores. E outro, não dá pra trazer três protagonistas. Mas três jogadores mais rodados, com mais experiência. Só sobre o Kardec, uma coisa. Dizem que ele tem vontade de voltar a jogar no Rio de Janeiro. Não, ele não tem vontade de jogar no Rio de Janeiro. Ele não? Ele não tem. Ele está insatisfeito com o São Paulo. Ah, é? Ele já recebeu proposta de vários clubes do Brasil. Não é negócio do Rio de Janeiro. É porque teve um movimento lá que teve torcedor do Vasco pedindo para ele voltar e tal. Eu vou te falar, se vier a proposta, qualquer clube brasileiro que fizer uma proposta hoje, o São Paulo não vai segurar o Kardec, não. Mas também não pode ser por qualquer coisa, né? Não pode ser por qualquer coisa, falei uma proposta. É que o Kardec machucou no São Paulo e ficou fora, né? Aguardemos. E aí quando voltou, pegou o Caleri pela frente. Mas é complicado. Aí desanimou. Mas não é um jogador ruim, não é, gente, não é. Ele começou muito bem no São Paulo, pena que machucou. Fábio, um abraço pra você, obrigado. Sombra, deixa eu só fazer uma observação aí, ó. Eu trabalho aí perto de vocês, na Oscar Freire, e moro em Guararema. Então todo dia eu faço essa rotina. Nesse aí. Momento você está em que lugar? Coincidentemente, parei num posto de gasolina, agora acabei de olhar, tem um tumulto, um pessoal em volta de um gordinho. Pô, tu parei do lado do pedágio da 97 aqui. você parou aí depois do Aricanduva? É, tô no posto Shell de Chaparral aqui. Por coincidência, era onde eu tava dirigindo, parei. E tá cheio de gente, tá lotado, viu? Tem um gordinho com cara de bobo? Tem. Não sei quem é, meu. Trabalha com vocês aí? É só você perguntar pra ele 9x7 que você vai ver a resposta. Vai ver gordinho com cara de bobo. Então os caras estão todos olhando pro lado pra ver onde que eu tô agora. Acho que é melhor ir embora, né? Ainda bem que pelo menos hoje ele já entrou no ar e não precisou vir a segunda vez, amor. Então tá bom, Fábio. Aproveita lá, meu. Aprende a usar o sem parar lá. Você já tem sem parar no carro? Eu já tenho. Eu passo todo dia aí e voltar. Você imagina que eu vou ficar Mas sem. Você já trocou a caixinha pelo adesivo? Eu já tô com a minha pulseira VIP, pô. Ah, então beleza. Ô, amigo, vídeo de estádio é outra história. Aí sim. Pô, mas posso te pedir um favor, cara? Pô, manda. Mas primeiro você tem que falar que vai aceitar. É, depende, né, mano? Ó, você poderia passar o seu celular pro Mota, então? Pra não gastar o crédito do nosso telefone aqui da rádio? Então, sabe qual é o problema, cara? O meu chefe deve estar ouvindo, cara. Empresa alemã, os caras têm auditoria. Ele vai gostar, ele vai gostar. É melhor não, velho. É melhor empresa não. Paga. Empresa alemã, como diz o Benjamin, é sério. Então ele vai gostar. Então eu vou pedir um outro favor. Pode você fazer o flash lá, porque o Mota não vai conseguir. O Mota é muito atrapalhado. Nada, mancada, Motinho, gente boa. Apesar de São Paulino, ele é gente boa. É, leva, fica com você, fica com você. Terá não, não, não quero. Eu tô até ligando o carro aqui pra ver se eu vou embora. Ainda bem que hoje ele já entrou no ar. É, apesar do Mota, ele é São Paulino, é. Muito obrigado pela audiência, amigo. Valeu, Fábio, obrigado. Valeu, gente, bom trabalho aí. Obrigadão. É isso aí. E aí, tá precisando de ferramentas, máquinas? Tá procurando o melhor preço? Ah, na Dutra Máquinas você encontra tudo isso porque é a mais completa loja de máquinas e ferramentas do Brasil. São mais de 30 mil itens das melhores marcas. E na Dutra Máquinas você encontra toda a linha de ferramentas automotivas da Black & Decker. Acabou a bateria do carro? Furou o pneu? Olha que legal, a Black & Decker tem auxiliares de partida e compressores de ar portáteis para qualquer tipo de emergência. Precisa dar um talento naquela sujeira? A Black & Decker também tem aspiradores portáteis. É só ligar no acendedor 12 volts do carro, além de muitos outros produtos. Black & Decker, você já conhece, né? É sinônimo de qualidade, é a garantia de comprar uma excelente ferramenta. E na Dutra Máquinas, tem uma oferta incrível para você, olha. Esse compressor de ar, o mini compressor de ar portátil 12 volts RG da Black & Decker, é ótimo para ter no carro. Você liga no acendedor de cigarros, tem uma lanterna para emergências, é ideal para encher pneus de carros, bikes, mas também vem com bicos para encher bola, colchões de ar e bexigas. Sabe qual é o preço, meu? Apenas R$149 à vista. Apenas R$149 à vista. Então visite uma de nossas lojas ou compre online. Dutramáquinas.com.br. Lembre-se, ferramentas e máquinas é na Dutra Máquinas. Estágio 97. E também tem o oferecimento da Acer, construindo com valor. O oferecimento de HDI Seguros é de bate-pronto. Consulte seu corretor ou acesse hdi.com.br. É, rapaz. Santos campeão, acabou Paulista, Vasco campeão. Não tem, os regionais já foram pro saco, né? Sim. Foram, foram. Ah, já foram. Acabaram. É isso aí. Palpite pra campeão, mano. Ah, tá na cara, Sombra. Agora eu vou fazer a enquete. Coringão, mano. Coringão, óbvio. Beleza. E pra você, Dodô, quem que vai ser o campeão brasileiro? Fotos íntimas. Clique aqui. Ô, que é isso aí? Como assim? O que você tá fazendo? Foi? Fotos íntimas. Tá falando de futebol. Não, não. Os amigos aqui, meu. É. Elas mandaram aqui um link pra ver umas fotos aqui, mas ih, rapaz, meu Deus do céu, o que que tá acontecendo? Parece que meu celular aqui tá possuído pelo demônio, velho. Errou aqui, velho. Você também assim, é assim, você clica em qualquer link que recebe, né? Isso aí, Domênico. É vírus. Tá narigudo. Vírus, tá tudo danificado, seu celular. Não acredito que eu caí de novo nessa história aqui. Putz, já vem tá falando. Mas como é que. Pera. E agora, o que que eu faço? Sim, tô falando faz tempo aqui. Segurança digital. Esse é um aplicativo que você baixa e, além de proteger, impede que pessoas entrem no seu celular e roubem seus arquivos. Entendeu? Mas é verdade, você tinha falado. Me lembra aí como é que eu faço pra baixar isso aí? Mas fala logo aí que eu preciso baixar agora antes. Moleza. Que dê mais um problema aqui. Tá tudo louco o celular. Recado aqui pra você e pra todo mundo que ouve Estádio 97. É só mandar um SMS. No SMS você escreve a palavra GOL. Gol. Gol. E o número que você vai mandar é o 22030. 22030. Pronto. Aqui, pronto. Enviei aqui, ó. Gol. Número 22030. Isso. Pronto, enviei. Aê. Ah, chega de fofoqueiro querendo saber aqui das coisas aqui. Acabou, velho. Acabou a palhaçada. Gol 22030. Pronto. Pronto, Dodô. Ninguém mais vai ver as tuas fotos de você andando pelado de cachecol. Não tem. Estádio 97 também tem oferecimento da BV Financeira. E aí, amigo? Precisando de uma ajuda aí? Pra pagar as contas, não tá fácil, né? É muita conta, é muito dinheiro. Mas olha, ainda bem que tem uma loja BV Financeira pertinho de você. A BV tem soluções de crédito pra você pagar todas as suas contas e sobra até pra você viajar com a família. Pois é, a BV, amigão, ela tá sempre ao seu lado, passa lá. Tatuapé, Lapa, Ipiranga, são mais de 60 lojas em todo o Brasil. É só acessar bvfinanceira.com.br ou ligue 3003-7888. Vou repetir, 3003-7888. BV Financeira, o seu crédito está mais perto do que você imagina. Mas, ó, antes de contratar qualquer modalidade de crédito, verifique se o valor das parcelas cabe no seu orçamento mensal e use o crédito de forma Consciente, bebê, bons negócios pra você. Muito bem, é isso aí. Estádio 97, oferecimento também de Dutra Máquinas, a maior loja de máquinas e ferramentas do Brasil. Mais de 30 mil produtos das melhores marcas, sempre com muitas ofertas e promoções. Compre pelo site dutramáquinas.com.br. E Chevrolet Cobalt, passe na rede Chevrolet, conheça o novo Cobalt, aproveite. Ô, Motinha, boa noite, Mota, tudo bem? Boa noite, chefinho, tudo bem? Tudo bem, tivemos aí o último ouvinte participando, ele parou aí no posto Shell aí, Chaparral. Foi coincidência, só que ele saiu correndo, eu fui lá falar com ele, ele ficou com medo de mim, o Benjamin tá assustando ele. Ficou com medo, é verdade. É, a galera toda tá aqui, ó, o pessoal quer mandar um parabéns pro RG. E aí? Obrigado, galera! Ah, parabéns, RG! É nóis, together! É, nós vamos lá entrevistar aqui o pessoal. Eu vou conversar com o Santista. Ele é bem desanimadão, mas eu vou tentar, né? Vamos lá. Qual é o seu nome? Meu nome é Davi, do Santista. O Santos foi campeão ontem, mas não animou eu, não. Tem que ser título, tem que ser outro título. Aí. E qual título que você quer agora? Quero a Copa do Brasil para ir para a Libertadores, que o Paulista já está enjoado. É, certo? Tá? É, mas você nem comemorou ontem, velho? Não, fui jogar bola. Eu preferi jogar bola porque deu tanto, deu tanto. Igual o RG que foi almoçar em Guararema. Mas e aí, velho? O que aconteceu depois? Você falou assim, os seus amigos falaram, pô, o Santos foi campeão. Você falou o quê? Três lados de Paulista já. Quero outro título. Santos tem que ser campeão de outra coisa. E Paulista, todo ano, só bater em time fraco aqui de São Paulo. Eita, é isso aí, Copa do Brasil ou brasileiro agora? Mas já começaram sacaneando a gente, hein? Pô, tão levando meio time pra seleção, velho. É, mas vai, né, RG? É isso aí. Quer mandar um abraço pra quem, amigo? Um abraço pra minha mãe, pro meu pai e pra Xuxa. Quando é com o Corinthians, o RG não falou nada que a China levou metade. É, vamos lá, o próximo. Mas pro Corinthians se lasca. Pra quem? São Paulo. E aí, o jogo de quarta-feira, tá ansioso? Tranquilo, eu sei que vai ser fácil. Vai ser fácil? Vai ser fácil, é 3x0. 3x0? 3x0 e 1x1 lá no BH. Então pra você, o São Paulo já passou. Com certeza. E daí pintou o campeão, que ele não voltou. Eita, então manda abraço. Abraço aí, um abraço pro Beija, né? Ô, Beija! Oba! Eu tô no pé do moto aqui, que é parceiro, tá? Chupa, viu, mano? Chupa aí pra você. Para com o inferno, mas ô, amigão. Fica com ele aí, faz um cafuné nele. Ô, amigão, você quer ir na torcida Estádio 97, quarta-feira, São Paulo Atlético Mineiro? Opa, seria ótimo, hein, mano? Pô, legal, então, ó, 3284-7097, liga aqui. Animal, vai, ô, Zé Mané, aí você me quebra. Ô, eu liguei 200 vezes, ninguém atende. Ai, que pena. Então liga agora pra ver se o Balba vai na bilheteria, ver se tem ingresso lá, o Mané, compra. Vai, qual é o seu nome? Rafael Luiz. E aí, Rafael, que time você torce? Tricolor Paulista, Clube da Fé. Clube da Fé, muita fé esse ano? Muita fé esse ano, nós vamos passar o carro lá, aquele espreguinho lá de Minas. E aí, tá, mas você tá tão confiante assim? Não, é 3x0 no mínimo, cara. E lá, 1x1, por aí. Mas você tá falando que você tá com medo do chamar-gol do Denis, velho? É, Denis tá caindo, daqui a pouco o Bausa vai olhar pra ele e vai ver que ele é um porcaria e vai colocar lá um substituto, né? É, mas sabe que hoje o Denis treinou até a saída de bola, velho? Treinar saída de bola, tem o treino. Quero ver fazer um bom jogo. Manda um abraço aí. Abraço pro meu pai, minha mãe, o amo ela pra minha noiva Meg. E chupa, mano. Ah, pro inferno. Boa. Vai próximo lá agora. Qual é seu nome? William. William, passa pra quem? Coringa, né, meu? Aê. Aqui é Corinthians. DL, né, velho? Tinha que ter. Mas tava difícil, que tem São Paulino aqui, velho. É, tá complicado o negócio aqui, né, velho? É, não, tem bastante mesmo. Ó, o Mortinha já bulinou metade do São Paulino aqui, ó. É, os corintianos querendo beijar na boca, mas não, enfim. Não, o corintiano aqui tá de boa. E aí? Itaqueda agora, como é que fica? Não, Itaqueda. Vai mudar as Itaqueda? Coisas, né? Itaqueda. Vai passar, vai. Vamos, já passou um pai de santo lá pra dar uma bebida lá. O negócio tá feio lá. Deu uma fuguinha meio boa pra nós lá. Acho que é o entulho do Palmeiras que tá dando azar pra nós lá. É, mas eu falei. Do é nóis. E aí, o que que você tá precisando o Corinthians trazer agora de reforço? Tá? Ó, primeiro tem que tirar uns três de lá, né, meu? Iago não dá. Pô, bota o Balbuena no lugar, meu. Bem melhor. Aquele Rodriguinho que é ruim pra caramba. Meu, acho que um meia, um zagueiro pra ficar ali na contenção do Balbuena. E, André, tchau. Vai embora. Tchau, querido. O Corinthians luta por título? Vamos lutar por título, né? Todo ano a gente tá ali, né? Acho que, pós-corrida, a gente tem uma chance maior do que estamos tendo aí no, No mata-mata. No mata-mata tá difícil pra nós. Mas ponto corrido a gente chega lá. Manda um abraço. Aí, RG, parabéns aí pra você. É nóis, velhinho. Lógico, Sardinha. Chupa, Thiago, seu porco. Alô, próximo. Oi. Vem cá, qual é o seu nome? Paulo Silva. Sócio pra quem? Corinthians, melhor time do mundo. Ah, mesmo caindo. Caindo da onde? Aí, mano, o Corinthians é o melhor time do mundo. Tem que disputar a Champions League lá, velho. Também Champions League, velho. Champions League. A Champions League é legal, velho. Coletre Champions League. É que é Zona Leste. A moto que nós vamos, cara. Aí, gente, campeão, né? Que erro demais. Eita, manda abraço, vai estar causando demais. Um abraço pro Cris Awadi aí, o Rich. Um abraço. Vai, valeu. Daniel, vamos pra quem? Corinthians, mano. E aí, quem que vai vir pro Corinthians pra ajudar o Corinthians? Quem vai vir eu não sei, mano, mas o André já tem que ir embora, que já deu pra ele já, mano. Já estamos de saco cheio já. O André acabou pra ele no Corinthians. Nem precisa voltar pra treinar, mano, já era. Fica em casa mesmo. Eita, nós, manda abraço. Abraço meu filho Matheus, parabéns RG. Mano, você é o mais coerente. Alô, velhinho. Chupa, Domênico. Obrigado aí pela audiência, fé. Vai, próximo, qual é o seu nome? Rodrigo. Passa pra quem? Tricolor, tricolor. E aí, quarta-feira? 2x0, já tá de bom tamanho. E lá em BH, 1x1, na retranca. Vamos a manja. Manja, acho que vai até o final. Até o final, se Deus quiser. Se Deus quiser, manda abraço. Um beijo pra minha esposa Lívia, eu amo ela pra ela, né? E um beijinho pra minha filha Gigi. Isso aí, velho. E abraço pros suíteiros também, hein? Falou, chupa, formado. Próximo, qual é o seu nome? Sergião. E aí, Sergião, tosse pra quem? Sociedade Esportiva Palmeiras. Campeão do século. Eita. E agora? O Nobrinho vai trazer mais jogador? Vai, e aí, agora vai disputar ou não vai? O Cuca prometeu o título. O que você acha disso? Ah, pode trazer qualquer um, menos o Pato. O Pato tem que voltar pro Corinthians, que aí fica legal. Você não queria o Pato se fosse trazido pro Palmeiras? Pagar o Pato. Deixa o Corinthians pagar o Pato. Quem que você quer que o Palmeiras traga? Se trazer o Diego, tá bom. O Diego, aquele ex-Santos? Ex-Santos. Todo ano o pessoal fala desse cara, né, velho? Mas tá bom. Manda abraço, então. Queria mandar um amo ela pra minha esposa, Kátia Regina, e pro meu filho, Sérgio Augusto. Ah. E chupa, mano! Boa, vai doar próximo. Sangue, vai, ô. Eu sou corintiano. Chupa, Domênico, seu vídeo do mundo. Aqui é Corinthians, rapaz. Manda um abraço. O problema é teu, trouxa. Aqui é Corinthians, o problema é teu. Aqui é irmã, Domênico, você é virgem do mundo, rapaz. Quê? Vai estudar futebol, xará pra falar. Vai estudar futebol. Vai estudar futebol, ô trouxa. Manda abraço, tá bom, virgem do mundo, eu vou mandar abraço aqui. Ai, que catar, ô trouxa. E mesmo, virgem. Vai pagar o estádio, vocês não têm, ó. Perdeu, não tem, você é louco? Não tem, tá pagando, não é de vocês. Que não é de vocês, é de vocês. Nossa, é nosso. Nossa, a chave fica com o cara da Bandeira. Demorou muito ontem, é bastante, velho. Desci pra Vila. 5-8, tá bom, velho. 5-8. E agora? Mas São Paulo, o Santista não tem que. Tá querendo mais título, tipo, Copa do Brasil, não, Brasileirão. Não, Brasileirão não dá, isso. Copa do Brasil primeiro, vamos pra Libertadores ano que vem. Pé no chão. Pé no chão. É isso aí. Todo mundo tá indo embora, vai todo mundo embora? O Lucas Lima, o que acha que vai todo mundo embora? Eu espero que não, né, velho? Oliveira pique, espero que o Gabigol pique. Vamos organizar direitinho. Falou, manda abraço. Abraço pro meu irmão Leonardo, meu amigo Diego. Boa! Falou, velhinho. Posso fazer mais quantos? É, mais um. Ok, vamos lá. Vai, fala o nome. Meu nome é Bira, sou do torcedor de São Paulo. Eu torço pra... E fala, São Paulo, quarta-feira. Quarta-feira vai ser difícil, mas nós vamos ganhar. Gol de quem? Caleri, toca que é gol. Chupa, mano. Ah, um abraço pra galera do Estrela Negra Futsal. Boa. Beleza, então. Mais um, chefinho. Ah, tá bom, vai. Vai mais um último, vai. Boa noite aí. É, Domênico. Chupa, Domênico. Traz a irmã. Ô, Domênico. Ô, Domênico. Traz teu irmão, trouxa. Falou, abraço. Ah, isso, vai te catar. Trouxa. Já deu, tchau. Vai, tomar. Ah, é, vem aqui. As pessoas gostam do Chupa Domênico, né? Esse foi o momento sem parar, direto da Zona Leste de São Paulo, lá no Alto Posto Shell, Chaparral, depois da Ponte do Aricanduva. Aliás, não vou nem mudar de assunto, vou continuar falando aqui do Sem Parar. Fim de semana, velho, troquei as caixinhas. Eu tinha no meu carro as caixinhas do Sem Parar. Você botou... Agora eu troquei pelo adesivo, É legal, né? Muito mais comodidade, é tranquilo. E dá, né, um charme no carro, é, né? E agora o carro fica mais bacana, vipão, né? Vipão, fica vipão. É. Esse pessoal do Sem Parar mandou muito bem. Agora, boa, com o único adesivo, você passa por pedágios, estacionamentos, sem ter que se preocupar com moedinha, tickets, essas coisas chatas. Você ainda pode abastecer o carro sem ter que descer dele, hein? Esse é o lance, hein? É, olha, o Benjamin que não gosta do contato com o povo. É, não precisa abrir o vidro. Só usa sem parar, né, Benjamin? Quando convém. É, e ó, vem tudo numa conta só em até 30 dias. E sabe como que você faz pra trocar o seu Sem Parar caixinha pelo adesivo? É fácil, você vai lá no seu celular, baixa o aplicativo do Sem Parar agora mesmo e você vai encontrar a loja mais próxima. Você também pode encontrar no site semparar.com.br. Isso é o Sem Parar. Moderno, está sempre à frente e é uma mão na roda na vida da gente. Sem Parar, sua vida no seu tempo. Estágio 97. E aí, Dodô? Ô, Sombra, deixa eu mandar um abraço pro pessoal que trouxe aqui as guloseimas, né? Guloseimas. Olha só, o Hugo, o Marco, o Gabriel, o Diego aí, estão mandando aí um abraço pra galera da Pacaembu CNC. E do Bolão dos Loxas, tá bom? Bolão de quem? Loxas. Loxas. Oh, obrigado aí, rapaziada. Boa. Como é bom a paçoca. Quem ganhou? Nós, né, mano? E quem ganhou é a camiseta do Estádio 97 com apoio de fitcamisetas.com.br. O Fábio Barbeiro. Fábio Barbeiro. E o boné Vista Aérea, telefone 3031-2288. Aí o Coelho. E o jogo de dados do Sem Parar... Fala em Sem Parar, um abraço pro Jová, campeão, todo felizão hoje. Parabéns, é verdade. Todo felizão. O Bruno Demarque. Aê, parabéns, pessoal. É isso aí. Estamos encerrando mais um Estádio 97. A gente volta amanhã. Deixa eu só mandar um abraço rapidinho pro Fico, que tá no carro ouvindo. E ele fala que é Santista, grande, né? Grande Fico, Santista. Ele fala que esse ouvinte tinha razão. Sou Santista, mas o título sem graça. Eu quero o brasileiro e a Libertadores. Não, primeiro. Daí ficou, tá dado o recado. Primeiro, ou tchau. Copa do Brasil ou brasileiro. Aí depois a Libertadores. É. Santos e Aldax aí foi meio sopa de repolho. É. Sopa de repolho? Sem gosto, xoxa. Tá, oh, sopa Rodanel, ligando Osasco ao litoral. Ano que vem tenham capacidade de disputar. Mas, ô RG, não tô questionando aqui a capacidade do Santos ou do Aldax. Eu tô falando que é chato. É igual, por exemplo, vamos colocar uma mulher. Fala uma mulher aí, mais ou menos, do Brasil. Uma mulher mais ou menos? É, uma mulher comum aí. Uma mulher comum? X. Você está falando aí. Que tipo de mulher? Não sei, atriz? Conhecida? Por exemplo, aquela Kátia Fonseca ser a Miss Brasil. É legal? Não. Deixa eu resumir aqui. Domênico e Sombra. Santos e Aldax. Domênico e Sombra. Não, Corinthians e Aldax decidindo o campeonato. Vocês iriam achar legal? Só se o Aldax ganhar. Se o Aldax ganhar, ia ser legal. Então, bora. Então, vambora. Vambora. O Santos ganhou o dinheiro, os caras querem zoar. Quando convém. Ah, mas se o Aldax ganha, a gente não barato. É. Aí, porra! Porra! Se é Corinthians que chega numa final, Palmeiras, o São Paulo, é outro contexto. É, sei. O Santos? Sei. É o Santos, vocês não chegam no pé, é o Santos. Não chega no pé do quê? Do quê, do quê? Nesse torneio que vocês comemoraram ontem, vocês iam precisar comer arroz e feijão. Comecei 27 contra 22, viu, com 23 anos na fila. Aí vale, né? Aí vale, valeu, aí o estadual é importante, não, né? Já valeu, hoje não vale mais. Já valeu, tá bom, vai já vali. Tá bom, já vali. Ainda bem que meu time ganhava quando valia. Ó, o Paulista hoje, Sombra, na churrascaria é ovo de codorna. Você até come, mas não é o principal. Não, agora, mas... nem isso vocês estão comendo, hein? Que merda, hein? Ó, amanhã tem mais estádio, às 5h30. Você quer comer, vai no Pizza Hut. Estádio 97.